Praticamente o time vocês entraram, é Moroca, vocês entraram. Oh, e para de fazer treino escondido, velho. Que é isso? Pra quê? Escondi tanto time que não pra achei, quê? Meu. Porra, tá, mas fazer treino escondido. Tava uma semana inteira achando que ia vir um e entrar os volantes. Entrou os volantes, fez os gols. Me explica pra que você fez treino escondido. Pra colocar o Michael. Escondeu o time, né? Ainda bem que não aconteceu briga nenhuma, né? Não aconteceu a mesmo. O princípio foi. Foi então, tudo calmo. Inclusive, vocês ainda que disseram bem, aí que não haveria torcedor comum lá, 700 sócios torcedores de São Paulo estavam dentro da arena. O que é legal, né, mano? Mas pelo que eu sei, o São Paulo colocou à disposição de sócios torcedores esses ingressos. Colocou. Né? Colocou. Isso é praxe. E dentro da arena tinham 700. Isso deveria ser o correto. Não, mas isso é praxe, geralmente, nos times? Não. Ou a praxe é dar esses ingressos para as organizadas? Não, do Corinthians tem também. O fiel torcedor do Corinthians, quando o Corinthians vai jogar fora, tem uma cota lá que é destinada para os fiéis. E também quebraram várias cadeiras, isso também não é uma novidade. Não, é uma novidade. Como eles fazem no Morumbi, como fazem no Palmeiras, como o Palmeiras faz lá. É. Nada de novo. E a coisa segue. Bom, mas não vamos perdendo muito tempo, né? Vamos começando pelos times aí que... Não que não sejam importantes, são tão importantes quanto, mas tiveram, por enquanto, uma semana um pouco mais calma, não é com mesmo? Com certeza, pensando. Nós estamos assistindo. É. Nós estamos assistindo. Ah, que beleza, Santos maravilhoso. Fala aí, seu Bento. Que coisa, hein? Tudo bem, Gê? Tranquilo, né, seu Bento? Tá tranquilo? Então, beleza. Até domingo ele tá tranquilo, vai pegar meu time, ele vai ver show. O Caju, RG, que teve a proposta da Itália, vai ficar. Recusou. Recusou, vai ganhar um aumento. Cajuzinho vai ficar. É. E o Patitos conseguiu se livrar dele. Jesus, amado. Branco foi o Bravo Patitos. Para um time na Malásia. Patito. Foi pra Malásia. E ele culpou o Ederson. Ele culpou o Ederson. Grande Ederson, amigo meu. Não, eu desejo toda a sorte do mundo ao Patito. Acho que ele merece. É um bom menino, um bom garoto. Mas não deu certo, não deu liga. Então, vai lá para onde? Malásia. Vai lá na Malásia, joga um futebolzinho lá, ganha um turu e tá tudo certo. Já era, né, RG? Tá tudo tranquilo. A cigana enganou o Patito, RG? Enganou. Certo. Tudo bem. Tá certo, mas alguma coisa do Santos? Nada, né? Nenhuma novidade. Tudo tranquilo. Só que o jogo no domingo é no Pacaembu. Sim. E assim, o torcedor do Santos. Aonde é? Pacaembu. A portuguesa. Pacaembu? A torcedora portuguesa, que seria teoricamente o mandante, vai ter o tobogã. E o Santos terá todo o estado do Pacaembu. O torcedor do Santos gosta do Pacaembu. Deve lotar. E vamos ajudar a Luzinho. Parece que foi o empresário que comprou. Eu não tô sabendo, não. Parece que foi o empresário que comprou esse jogo aí. Aí já entra um turuzinho. Já entra um mingauzinho pra Luzinho. Pra Luja. Boa. Santos e Português domingo. Só que na bola é 4-0, viu, mano? Não, RG, 0-0, tá bom, tamo invicto, RG. Português tá invicto no campeonato, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Beleza. Vamos ao Palmeiras. Ah, nós, né? Você tá falando. É vocês. Não, nós. Ouve, é nós. É isso aí. É Verdão, Liga do Verdão. Palmeiras que deve ter a estreia do Arouca no final de semana. Arouca, né? Vai estrear, O Arouca deve fazer a sua estreia. Agora sim, no final de semana. A formar o time que vai ser o titular. É, ele tá em dúvida ali no meio-campo, né? O Vardiva também é o que deve, nas próximas partidas, estar disponível. E só na frente o Cleiton Xavier. É. Acho que o Cleiton deve jogar na Copa do Brasil, sabe? O Cleiton não tá, né? Ele não tá na primeira fase do Paulista. Não. Né? Então, a Copa do Brasil, o Cleiton mais lá pra frente. É isso aí, o do Palmeira. Pra ver como vai ser o ataque ali. O Dudu já, meio que, já é o titular, né, Domênico? Pra ver quem vai do lado dele lá. É verdade. Se vai o Rafael Marques, se vai o Leandro, se vai o menino lá da base. Menino Jesus, exatamente. O melhor jogador do Palmeiras. Osvaldo, Nós, pode falar. Coloca o moleque. Quem é? Palmeiras e quem? Hã? Quem é Palmeiras e quem? Não sei, não. Qualquer um. Palmeiras qualquer um. É fora de casa aí, não sei, não. Também não tô por dentro quem que é agora. Mas é qualquer um aí. Mete o moleque da base pra jogar, Osvaldo. Menino Jesus, né? Menino da base, gente. Olha, eu não preciso. Pra ganhar uma. Né? É melhor que o Leandro, é melhor que o Rafael Mar. É melhor, cara. Põe o moleque pra jogar. Deixa o moleque se enturmar aí nesses jogos aí. Exato. Porra, mas por quando, velho? Ou vai esperar o moleque ir embora? Põe logo, né? Vai melhorar, João. Põe esses times aí, cadeira, velho. Vai melhorar. Ô, Dodô. Oi. Quem tá internado no hospital é o Zé Bonitinho, cara. O Zé Bonitinho. Já, desde segunda-feira, o Jorge Loredo. Lá no Rio. O Zé Bonitinho. Ele tá com 89 anos. É um baita de um humorista, hein? Pra mim, um dos maiores personagens de humor da história da TV é o Zé Bonitinho. Certeza, câmeras, please. Tá muito sensacional. Sensacional, né? 89, Sombra? 89. Hã? 89. 89 anos. Jorge Loredo. Dele? Jorge Loredo. Ele tá entrando desde segunda-feira. Ele só fez esse personagem. Também não precisava fazer mais nada. Né? É um dos maiores. Não, sim. Um dos maiores que eu vi. Não, com certeza. Mas ele não tinha outro. Eu tinha. Conhecido é o Chaiva, não. Lembra quando ele sacava aquele peixe gigante? É o capivariano, não é, Domênio? Penapolense. Aí vem o microfone de alto, alto assim. Tô falando que o Palmeiras joga penapolense, é isso? É isso aí. Penapolense. É isso aí. Boa. Vamos lá, vai. Certo. Lá em Penápolis, acho. Seguindo com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento do Grupo Ésser, o nome construído com história. Vamos falar da Lusa? Falar da Lusa aí, ó. Vamos falar em portuguesa, temos aí a volta. Vai arrumando o time aí. Vai. Vamos falar da volta. Obrigado pelo espaço. Hoje eu sei porque você concedeu esse espaço. Mas vamos falando da portuguesa. Vamos ter a volta do artilheiro Popó. Ontem, Popó não jogou, Popó estava suspenso. Ontem um jogo horrível. Calma, não precisa se empolgar, era só uma brincadeira. Vai Barueri. Sai, Lusa, entra Corinthians. Sai, Lusa. Agora vai. Vai Corinthians, mano. Sai, Lusa, que porra. Sai, Lusa. Não, era só uma brincadeira. Era só não leve tão vai a sério. Vai Corinthians, mano. Vai Corinthians. Oh, e aí, Bente? Mais uma vez, hein, velho? Corinthians São Paulo é igual ao seriado do Chaves. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, mas assiste pra dar risada. Né? Chaves é bom. Bagulho é louco, Ben. Mas e olha, aí? As notícias do jogo a gente vai comentar daqui a pouco, né? Vai ter muita coisa, mas as notícias de hoje são que o Gil parece que vai ser vendido mesmo, vai depois da Libertadores. É. E outro jogador também pode sair, mano, é o Jadson. Pra China. Pra China também. Mas falou que não quer ir. O Roberto, Roberto de Andrade ontem lá disse que não tinha nada. Bom. Ele disse, falou, não tem nada não. Por favor, Magic Jadson, fala a verdade. Grana, Magic, né? Jadson. É muita grana. Vou dizer uma coisa pra você, meu seu Bento. O Tite é incrível. Em tão pouco tempo, o Tite conseguiu fazer... O time jogar bola. Jogar bola. O esquema tático que o Tite faz... Você não vai falar que eu tenho razão, então? Que eu tinha razão? Quando eu falava que esse elenco do Corinthians no passado era o melhor elenco do Brasil. Você me corta? Ah, então, mas você não falou. Não, pode falar. Não, eu falo, você tinha razão. Mas depois, quando eu falar o negócio, você vai falar também? Claro, ou você vai falar, não? Okay. Claro. Você vai, vamos ver. Claro. O Tite faz uns caras jogar bola, mano, que é impressionante. Concordo. O que o Elias jogou de bola ontem é sacanagem. O que o Sheik, que tava abandonado e tinha ido pro Botafogo, porque ninguém, o mano não queria ele, beleza? Jogando muito. O Sheik tá com 36 anos. E o Danilo? O Sheik tem 12 anos a mais que o Ganso. O Sheik parece filho do Ganso. Quantos anos tá o Sheik? 36. Oficialmente. Oficialmente, né? 36. Mas jogando de novo uma barbaridade. É jogador de jogo decisivo, jogador iluminado. O Jadson ontem, pra mim, foi a melhor partida dele na camisa do Corinthians. Se vai ser assim pra diante, não sei. Ontem ele jogou muito. E o Danilo. Então, vou te falar. O Danilo jogou muito. O Tite é sacanagem, cara. O Tite é sacanagem. O Corinthians ontem, vocês viram o jogo, não dá pra falar. Não tem nem o que comentar. Atropelou. Não tem o que comentar. Parecia, pô, no, com todo respeito, não parecia o São Paulo. Parecia que o Corinthians tava jogando. São Paulo não foi pro jogo. Um time não. Qualquer da Libertadores aí, normal. Olha, mas eu não... O Cássio. Pegou na bola. Você não via na transmissão falar o nome do Cássio. Ele vai usar a mesma camisa no final de semana contra o Ituano. O próprio Cássio disse. Economizando água. E, pô, falou: olha. Não lembrava de um jogo aí que ele nem participou. Mas é que tá, Benja. Quando você fala do Tite, eu concordo plenamente. O Tite, ele consegue resgatar de alguns jogadores um futebol que às vezes o cara ou não tinha, desculpa, ou tava enterrado. Na hora do segundo gol, você viu o Tite comemorando? Sim, ele até pediu desculpas aí por ter extravasado. Saiu correndo, que nem louco. Então, mas o Tite, ele tem essa qualidade aí que é um negócio fora do comum, cara. O Sheik, que é um jogador aí que todo mundo sabe que muitas vezes é tido até como acomodado, jogador vagabundo, aquele jogador malandrão. Mas com o Tite, vocês não veem o Sheik dando migué. O Sheik é aquele jogador que corre, ele se dedica, ele marca no ataque, ele volta pra recompor a defesa. É aquele cara que tá em todo e qualquer lugar do campo, tá certo? O Renato Augusto, todo mundo, mas se machuca muito, mas quando quer um cara que joga bola, mesmo não tendo aparecido muito ontem no jogo, foi um cara imprescindível aí no esquema tático, porque às vezes o torcedor é meio idiota, não analisa o que o cara faz dentro de campo, fala, cadê o Renato Augusto num jogo desse? Marcando, tá certo? Se dedicando, fazendo a sobra ali, tá certo? Na frente da área ali, ele pegava as bolas, tocava ali junto com o Danilo, colocava a bola pra frente ali pro Sheik, correr em velocidade, enfim, foi um monstro também. O Jadson nem se fala. Quando eu falava que Magic Jadson, óbvio que eu exagero também, mas o Jadson é um cara que não pode ser encarado como um idiota. Ele sabe jogar bola. E o Tite, ele consegue resgatar isso nos jogadores. Ontem, o passe que ele deu pro gol do Elias, ele colocou com a mão, cara. Se você der espaço, ele só colocou, tá certo? A bola. Aquela jogada ali começou com o Elias, que tocou pro Danilo. O Danilo colocou pro Jadson. O Jadson colocou pro Elias, que já tava se deslocando pro ponto futuro que eu falo aqui. Tá certo? Ele chegou batendo ali, indefensável pra mim aquele chute, matou o Rogério Ceni. Ponto futuro, aí São Paulo. Mas é, que ponto faz. Futuro, ponto futuro. Olha aí. O que você faz, São Paulo? Porque o Elias começou a jogada, RG. O Elias tocou pro Danilo, o Danilo tocou pro Jadson e o Elias já tava partindo lá na frente. O Jadson encaixou a bola lá na frente ali na cara do Rogério Ceni e o Rogério Ceni. Mano, a malandragem é o Danilo sair da área e o zagueiro vir junto e sobrar o espaço na meia-lua pro cara entrar. O zagueiro acompanha o Danilo, certo? Que normalmente você tem que acompanhar ou deixar pra um volante. E surge o espaço na meia-lua. E a bola é colocada perfeita ali, cara. E um outro cara que realmente voltou a ser o jogador de antes é o Elias, Sombra. O que o Elias jogou de bola ontem, cara. O Elias, o Jadson, o Sheik. O Ralf. O Ralf foi muito bem também na marcação. Anulou o meio-campo do São Paulo ali. Toda hora que a bola pingava no ganso, o Ralf já tava ali do lado pra dar o desarme. É, o time do Corinthians ontem tava impecável. Fez uma partida aí realmente top. Top. Eu só faço uma ressalva aí com relação aí ao comportamento do time quando o time faz um gol. Por mais que o Corinthians estivesse dominando a partida ontem, o Corinthians não pode dar um mole que deu. Fez um gol, continua martelando, vai pra cima, tenta o segundo. O Corinthians em muitas oportunidades, e isso aconteceu muito ano passado na mão do... nas mãos do Mano Menezes, o Corinthians fazia um gol e acabava cedendo um empate porque tentava segurar a partida. O Corinthians ontem, se ele vai pra cima do São Paulo, ele poderia ter aberto até uma goleada no primeiro tempo. Pela bola que o Corinthians estava jogando e o São Paulo não se achando na partida... Realmente, e é por isso que eu falava no passado, quando eu falava, esse time do Corinthians tem qualidade, gente. Aí os caras, mas pô, Mano Menezes vai fazer milagre? Não era milagre. Eu apostava em jogadores como o Renato Augusto, como o Jadson, tá certo? Mesmo o Sheik tendo ido pro Botafogo, um jogador que tinha muita qualidade, o Guerreiro. Enfim, esse time do Corinthians, na minha opinião, no meu ponto de vista, era muito bom. Precisa manter a regularidade. Mas vamos manter. Já com certeza vamos manter. Sim, o Renato Augusto tem que jogar sim. Mas é que tá, Benja. É o que a gente usou de exemplo aqui pro Sheik. O Sheik também, ano passado, é que com o Mano Menezes ele não ia jogar porque os dois estavam brigados. Mas o Sheik também é aquele jogador inconstante. Se você não tiver um cara aí que faça, talvez, aí ele jogar por ele, porque eu tenho certeza. O Sheik, ele tá jogando, óbvio que por ele primeiro, porque ele quer uma renovação de contrato. O contrato dele só vai até o meio do ano. Você renovaria? Eu vou esperar um pouco mais, mas eu renovaria, pelo menos por mais um ano. Certo. Renovaria por mais um ano. Uhum. Mas eu tenho certeza absoluta que o Sheik tá correndo pelo Tite também. Você nota nas declarações dos jogadores aí, que os jogadores, quando vão falar do Tite, é uma outra pegada. Você sabe quando o jogador gosta do treinador e quando ele só respeita. Com relação ao Tite, eu tenho certeza que esses jogadores do Corinthians gostam do cara. Não é apenas respeito, não. Os caras gostam. Mas isso aí, Coringão. Boa. Parabéns aí, estreamos com o pé direito no grupo. Agora é encarar aí tanto o São Lourenço quanto o Danúbio fora de casa na Libertadores. Mas antes disso, tem o Ituano pelo Campeonato Paulista no final de semana. E que loucura, hein? Vocês viram a renda? Quase 40 mil pessoas, 3 milhões e meio de reais. 3 milhões e meio. É, já dá pra pagar uma prestação. Né? Sobra, isso é bruto, né? Sobra pro Corinthians 60%. Mas a torcida do Corinthians está provando que consegue pagar o estádio, porque a própria diretoria disse que a parcela mensal do estádio... Mas ontem não gira... jogou a parte, hein? Não, mas independente, o Corinthians ele tem arrecadado mais de 1 milhão líquido por jogo. Mas toda a Libertadores vai ser assim no mês. E mais de, ó, um milhão líquido por jogo, no mínimo do mercado. Tem que pagar 5 milhões por mês? 4. As parcelas iniciais são de 4. Depois é 10. 5. Né? Não, o Roberto falou aqui, gente, falou ele aqui. Falou que era 4. Eu não vou discutir com o presidente do Corinthians, ele tem noção do que ele tá falando. O Raul, ele falou. O Raul, que é o financeiro... Era. Então, ele não tá mais. Né? Até 2 dias antes da eleição, o Raul disse pra mim, são 5 milhões... O Roberto que falou que era 4. Até novembro, e a partir de novembro são 10. Mas enfim, se você... Ó, o Corinthians, o Domenico, ontem foi uma renda aí exorbitante, é muito maior do que o Corinthians tá acostumado a arrecadar. Mas a média de faturamento líquido do Corinthians, tá certo? Nas partidas do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, gira em mais de 1 milhão de reais. Ou seja, mais de 1 milhão de reais, você consegue no mínimo 4. No mínimo 4 você consegue. É pagável. Tá certo? Fora a venda de cadeira cativa, fora quando vendeu name rights, enfim. Hoje, só com a receita da arquibancada ali, da torcida do Corinthians que tá frequentando os jogos, o estádio tá sendo autossuficiente. E o próprio Corinthians disse que já tem mais de 35 milhões em caixa, se não me engano, acho que o Roberto falou isso aqui também. O Corinthians já tem mais de 35 milhões em caixa para poder pagar no primeiro ano. O que ele me falou, Raul, não era 35, tinha em caixa 17. O Roberto já falou que tem mais. O Raul me disse 17. Dá pra entrar num acordo aí, o... É o que ele falou pra mim no jogo contra o... Não, o Andrés falou pra gente ontem. O Andrés falou ontem, ele falou que tem mais de 30 milhões. O Raul me disse 17 milhões até antes do jogo contra o São Caldas. O Andrés já falou ontem que tinha mais de 30. Vamos ver, já vai pagar o bagulho. Vai pagar porque o bagulho é louco, Domênico. Puxa o extrato aí. O bagulho é louco. Você vai pagar que o bagulho é louco. É, Domênico Castro. O Corinthians em casa, Sombra, ele tem mais de 80% de aproveitamento, mano. Só aliás, perdeu pro Figueirense. Seria muito importante que tanta coisa nesse país começasse a ser paga de fato. Ó, que indireta pra fatura do cartão do Portuga. Não é? Não, minha fatura do cartão não está atrasada. É, porque, olha esse paizinho aqui, né? Tanta coisa pra ser paga. Fala. Boa. Não é, não? Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, Ed Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Engov, vai pra balada? Bom Engov pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. O placar do Estádio 97 informa! Caiu Itaquera, já era. O que, que foi, Mota? O que eu vejo desse jogo vai ser um jogo bem estudado no campo. Ninguém vai sair pra cima que nem um louco pra atacar um time ofensivo. Duvido que o Tite vai pra cima, mano. Então você vai ver. Logo de cara. Mas ele tem que ir pra cima, mano. Não, então mas logo verá. De cara. Logo você de verá. Cara, você acha? Com 15 minutos vai estar 1-0 pro Corinthians. Quem tá do outro lado é o São Paulo, né? Fala, é o outro time. Você tem acertado, fala aí. 15 minutos vai estar 1-0 pro Corinthians. Vai. É, o mano acertou. Corinthians, que nunca perdeu pro São Paulo numa Libertadores. 2. São Paulo, 0. Parece que o nível da Cantareira subiu em 0.24 depois de ontem. Olha só, hein? Já era freguês no estado e no Brasil, agora também é nas Américas. Que pena! Segundo gol, estão reclamando de um tranco do Sheik, um tranco por trás. Ui. Como assim? Estão reclamando que durou pouco. Por ele, o Sheik estava até agora lá, dando um tranco, ó. E aí, seu Bento, lazarento, desgraçado. E eu cravei aqui que com 15 minutos já tá 1-0 pro Corinthians, e de fato está. Deixa eu te falar, a cada rodada eu provo que eu não sou apenas um rostinho bonito, não. E se bonito, não é o Fábio Santos, você ia errar, hein? É verdade. Você ia estar doido. Ó, escutei você ontem, hein, Mota? Fiquei esperando os caras aí. O homem não chora. O homem não chora. Se você jogar mais atrás, parabéns, depois eu vou falar. Aí. Agora o São Paulo, que, né, Sombra, que não quase repetiu a escalação. É, esse ano, em vários jogos, é muita mudança. Seis jogos. Time. Seis jogos, cada hora uma escalação, o Muricy tem trabalho para dar entrosada. É verdade, né? Não tinha nem que se preocupar, porque antes tinha o jogo do Bragantino, tinha que se preocupar com essas partidas, né? Exatamente. É. Ninguém sabia que a gente ia disputar a Libertadores. Exato, então tá aí. Quarta-feira? Mas tá aí o tricolor agora. Quarta-feira! É, quarta-feira! Tem que falar a data, o horário, o local, com quem tá jogando e para que serve esse jogo. Só isso. Calma, Mota. Não tem que mandar recado pra todo mundo. Falar, não, pede calma, não, deixa. Ah, tá aí o tricolor, foi. Você se mandou até um autochupa ontem, né? É. Por isso que eu falei, o replay aí mostrou. Por que você escreveu um autochupa? Autochupa pra mim, chupa a Mota. Você chupa, chupa. Não, não, chupa eu acreditei. Ele ficou acreditando, pô. Pô, eu vejo as notícias. Bobinho. Olha, Muricy fechou o treino, uma hora e meia de treino, fechado. Esconde a escalação, ninguém sabe a escalação. Chegaram as carretas, Dodô. Meu, vamos, olha, os caras estão montando um time. Deixa eu falar, só um minuto. Vai. Só um minuto. É verdade, respeita o Mota. Olha, a escalação, olha, o Tite, ó, o Muricy fechou o treino. Treino secreto, nem os dirigentes do São Paulo sabem quem ele vai colocar. Meu, vejo a escalação, Michael, aí o Michel Bastos na lateral esquerda. Eu falei, meu, eu pensei assim, olha, ou vai entrar não o Bosquilha, ou vai entrar o Cafu. Você não acredita, eu ainda cheguei a postar a escalação, falei assim, gente, isso não é informação, mas tenho certeza que ele vai escalar o time assim. Mas deu meia hora essa escalação. Meu, igualzinho. Eu acredito, então chupa a Mota, eu tô mandando um alto chupa. Porque eu fui burro. Eu acreditei. Um time... Olha, o São Paulo que eu vi ontem, né? São Paulo de Libertadores. É, o São Paulo de Paulistinha, começando primeira rodada. Sem alma, um time sem alma, sem técnica, sem tática. Eu vi nas entrevistas ontem dos São Paulinos, do Muricy, não, porque o time foi esforçado, toque de bola e tal. Não vi nada disso. Vi um time pé mole, um time sem raça, não parecia o São Paulo. Testou time contra o Corinthians. Meu, um time que não se preparou para Libertadores, um time que jogou contra o Bragantino 5-0, e daí, tendo que sabia que tinha um jogo importante nessa quarta-feira contra o Corinthians, não se preparou para isso. Ah, não tem um velocista. Ah, não tem... Então arma o time direito, todo mundo sabe, Kardec, Luiz Fabiano, tem que bancar. Tem que ter bola e falar assim, ó, não vai entrar o Kardec, pronto. Contratamos, custou caro, mas não dá, não entra. Ó, não vai entrar o Luiz Fabiano que não vai dar pra jogar dois atacantes. Tem que bancar. Ó, não vai entrar e pronto. Vai jogar o Luiz Fabiano sozinho na frente, vai colocar um cara pra avançar, vai colocar o Ganso mais pra frente. Ganso que tava morto, mas também só ele pra armar ali. Quem ia fazer? O resto tudo marcação. Ninguém faz mais nada, mas o Ganso foi péssimo ontem. E falou besteira no final do jogo. Você viu a resposta do Chulapa? Chulapa mandou bem pra caramba. Hã? Okay, pode ler, Mota? Pode ler. Eu vou ler pra vocês aqui a resposta do Chulapa. Ele falou... Peraí, só um minuto, Beijinho. É que o ouvinte às vezes não assistiu. Ele falou que se fosse o Chulapa... O que ele falou do Chulapa, vai? Se fosse o Chulapa... Ele não falou do Chulapa. O que que foi dito? Se fosse o... Peraí, só um minuto. O Ganso disse o quê? Ele falou o seguinte, foi um roubo... Ah. O juiz tinha que sair de camburão. Ele falou que aquilo não é erro, né? É. Ele falou que aquilo não foi erro, aquilo lá foi um roubo. O juiz tinha que sair de camburão. E se fosse o Serginho Chulapa, entrava no vestiário e dava um pau nele. E aí? Aí o Chulapa respondeu aqui, ó. O que o Chulapa falou? Ele foi tremendamente infeliz. Joguei 20 anos e nunca agredi árbitro. Ele só agrediu o bandeirinha. Agrediu. Árbitro não. Quantas vezes? Interprete a frase. Árbitro. Quantas vezes? O padre também ele agrediu. Quantas vezes? Bandeira árbitro. Padre, lembra que ele contou? Quantas vezes um juiz passou do meu lado e eu tive vontade, mas nunca fiz. Isso passaria de qualquer limite. Ele quis desviar o foco da incompetência dele e do São Paulo, que foi completamente dominado pelo Corinthians. Levou um verdadeiro baile. Mas levou o Chulapa. Levou mesmo. Olha. E olha, podia ter 200 minutos. O São Paulo não ia empatar o jogo. Tava jogando até agora. Agora, uma vergonha. Mota, é uma vergonha. Calma. Eu vou te falar só o seguinte. O São Paulo não perdeu ontem para o Corinthians. O São Paulo vem perdendo e faz tempo. E não só para o Corinthians. O São Paulo vem perdendo postura de time brigador. O São Paulo vem brigador por títulos. O São Paulo, recentemente, a gente perdeu de Bragantino, perdeu de Penapolense, perdeu de Ponte Preta, foi eliminado pelo incrível... É Nacional da Colômbia? Atlético da Colômbia? Qualquer coisa Atlético. Da Colômbia, tá? Perdeu o Penapolense. O ano passado, o São Paulo veio num processo de recuperação. Veio. É verdade. Melhor que do ano retrasado, não tinha como não ser. Mas todo mundo, ó, o torcedor do São Paulo, sabe, esse time do São Paulo, ele é burocrático. Você pega os scouts desse time do São Paulo, pega desde o Campeonato Brasileiro passar, é toca de lado e toca pra trás, toca de lado e toca pra trás, toca de lado e toca pra trás. É uma insistência em ficar escalando jogadores que não podem atuar juntos, não podem. Não podem, porque fica pesado. O time não tem mobilidade. Ou porque é o perfil do jogador já ser mais pesado, ou porque é o perfil do jogador, às vezes, ser mais acomodado. Vendo estatísticas hoje, o senhor Emerson Sheik, de 36 anos, ele atuou muito mais dentro do gramado em vários setores do que o senhor Luiz Fabiano, com 34 anos de idade. Com 2 anos mais jovem, correu muito menos em campo Luiz Fabiano do que o Sheik pelo Corinthians. Aí você vai lá e fala, não, você vai jogar na casa do adversário, você vai procurar fechar o meio de campo, bom, beleza, para pegar o contra-ataque. Me explique, senhor Muricy Ramalho, que contra-ataque o senhor espera tendo Luiz Fabiano e Allan Kardec? Me explique, e Ganso sendo o homem por trás deles. Me explique, onde o senhor consegue enxergar que o São Paulo possa ter um contra-ataque tendo Ganso, Kardec e Luiz Fabiano? Como? Senhor Muricy Ramalho, aí na porta do centro de treinamento, devia ter aqui uma plaquinha. Uma plaquinha ali, que nem dessas que tem em elevador. Comporta 11 pessoas ou 750 quilos. Só que no elevador aí do São Paulo tem 11 pessoas e comportando 1,5 toneladas. O time é lento, é pesado. É pesado. O time não consegue fazer 1-2 em progressão. E não é por causa do jogo de ontem, do Corinthians, é que tem tudo gravado, cada jogo que o São Paulo fez esse ano, cada jogo que o São Paulo fez no ano passado. Não tem uma tabela em progressão, não tem 1-2. Torcedor de São Paulo não consegue lembrar de uma jogada pela esquerda ou pela direita. Não consegue pensar numa passagem de lateral pela esquerda ou pela direita. É, vai, toca, toca de lado. Ó, chegou o Centurion. Eu nunca vi sentirem tanta falta de um jogador que só atuou uma vez na vida por 90 minutos. Sabem por quê? Porque o Centurion em 90 minutos contra, lógico, o inútil Bragantino, ele fez mais do que o time do São Paulo o resto do ano inteiro contra qualquer outro time medíocre. É isso mesmo. É uma vergonha. E ele tem que ser o Centurion Arantes do Nascimento, né? Pra salvar esse time do São Paulo. Uma vergonha. Onde tá o trabalho do senhor Muricy Ramalho? Porque quem vê o time, dá a impressão que não treina. E depois, na coletiva, o senhor Muricy diz o seguinte: falta entrar na área, falta entrar na área, falta entrar na área. Horas, faça pra que isso aconteça. Há quantos anos vão ter que ficar ouvindo essa ladainha de falta entrar na área, falta ir pra cima? E quer ir pra cima como? O Kardec, o Luiz Fabiano e o Ganso, cada um tem a sua qualidade individual. Sim. Mas quem disse que de repente os três podem dar liga juntos na mesma equipe? Futebol é coletivo, não é um jogo de tênis. Tem que se desapegar de conceitos ultrapassados. Tem que se desapegar de nomes. Se não dá pra jogar com Ganso e Luiz Fabiano, não jogue. Se pra montar uma equipe mais competitiva tem que abrir mão de um dos dois, ou dos dois, ou de três, abra. Não pode ser refém. O Ganso, ele tem nuances. Ontem abriu mão, né, Sombra? O Ganso tem nuances de grande jogador, lampejos de grande jogador. O futebol moderno não permite mais lampejos. O futebol moderno exige 90 minutos de dedicação. Atacando em bloco, defendendo em bloco, triangulando, tabelando. Aí você fala, ah, mas fica congestionado. E o Corinthians, extremamente bem armado. E defensivamente. Não é, né? Eu não vou dizer aqui que o Corinthians só ganhou porque o São Paulo foi tão ruim. Não, o Corinthians foi muito bem, sim senhor. Muito bem, aliás, eu já vim elogiando aqui o Corinthians e já dizia aqui também, antes, que o Corinthians saía com a vantagem. Porque tem um bom time como tem o São Paulo, tem um bom elenco como pode ter o São Paulo, mas tem já um entrosamento e uma tática que o São Paulo não tem. Não tem. Essa tática insistente do São Paulo Futebol Clube, aí, que é colocada pelo senhor Muricy Ramalho, é inútil, inútil. É ridícula, é pífia. Não funcionava no ano passado contra times pequenos, não vinha funcionando nem no Campeonato Paulista. Não funciona. Time pesado, time lento, time para usar a máquina de teletransporte do Star Trek e jogar a Copa dos anos 70. Não dá. O Kardec é bom no que faz? É. Mas ele é centroavante. O Luiz Fabiano, ele é bom no que faz? É, ele é centroavante. Então não tem como escalar os dois. Ah, mas o Kardec fez essa função já no Santos. Muito bem. Tendo ao lado o excelente Neymar, que chama a marcação de três. Mais a companhia do Arouca pelo meio. Mais outras companhias ótimas que tinha. Aí ficava fácil. Não é? Oh, sim, com certeza. Aí, o pouco que tem de bom, recua-se pra lateral. Ai, a única válvula de escape que poderia... Aí você vai lá e recua pra lateral. Vai, recua pra lateral. Vai lá. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Sou muito grato ao Muricy. Acho que tirar o nosso time do rebaixamento não valeu um brasileiro, valeu dois brasileiros. Porque a mancha de um rebaixamento de campeonato brasileiro seria uma vergonha na cara. E os corintianos e palmeirenses são aqui meus amigos e colegas e adversários aqui, sabem disso. Muricy, parabéns. O efeito Muricy fez muito. Fez muito, o Muricy fez muito pra tirar. Mas a gente não pode ter só um cara que fica ali no blá blá blá no treino. A gente precisa de técnico. Alguém que chega e põe a tática em campo. Cadê a tática? Não tem uma jogada. Não tem mesmo. Nem o Muricy Ball mais tem. Não tem mais nada, nada. Eu pergunto pra vocês, eu vou perguntar rapidamente, mano. Sinceramente, pra cada um de vocês. Dá pra ver alguma coisa no São Paulo? Não dá, Sombra. Ontem eu achei que o Muricy errou também quando ele tirou o Michel Bastos do meio. Porque literalmente ele afogou o Ganso. Afogou o Ganso. O Ganso é um jogador lento e ele é previsível. Apesar dele ter muita qualidade, inteligência, etc. Mas se você tira um cara, né? Se você tira um cara de criação, um cara que pode talvez desafogar um pouco o serviço do Ganso dentro de campo na parte de criação, você desloca o cara pra lateral. Até entendi o que o Muricy quis fazer. Ele quis jogar o Michel Bastos pra correr nas costas do Fagner, que só ataca. Mas quando ele viu que não deu certo, ele deveria ter voltado o esquema antigo, tá certo? Manda o Michel Bastos lá pro meio campo aí pra ajudar o Ganso na criação. E também não entraria com o Allan Kardec. Jogar no mesmo time Ganso, Allan Kardec e Luiz Fabiano, você tem três pesos mortos ali. São jogadores muito lentos. Senhor Muricy, qual é o seu volante que vai ser homem surpresa na área adversária? Não tem. Os dois volantes de São Paulo são fixos. Qual é o seu volante que de repente vai surgir na lateral fazendo uma diagonal com o lateral entrando? Qual vai ser? Me diz, qual vai ser o seu meio atacante que vai chegar e entrar na área, tabelando, em progressão, fazendo pivô com centroavante, esperando a bola tocada pelo Ganso? Quais são os jogadores que vão fazer as triangulações pelo lado esquerdo, pelo lado direito? Ah, tá tumultuado, o futebol perdeu espaço. Não tem um lazarento, um filha da mãe, que possa simplesmente... Sabe aquela jogadinha cavadinha? Psst, cavadinha, cavadinha, cavadinha. Ah, tá tem um monte de perna. Beleza, cavadinha pra alguém sair nas costas da zaga. Não tem. Canso de ver isso no futebol inglês. Canso de ver isso em time competente. Você sabe um time que fazia isso muito bem? O Santos de 2002. Uou, o Santos de 2002. Né? Ô, Diego. Fala, ah, tá tudo tumultuado. Ah, 2002. É. Santos de 2002. Tá, ele dava cavadinha. Metia por cima. E pegava por cima os jogadores em velocidade. Mas sabe por que não dá certo, Muricy, essa cavadinha? Porque você só tem um jogador na frente. Que é lento, que é praticamente um poste dentro da área, chamado Luiz Fabiano. É artilheiro? É. Tem movimentação? Não tem mais. Já não é. Recebeu a bola pronta para finalizar. O Rich me mandou um gráfico aqui, Sombra. Esse gráfico foi apresentado hoje na ESPN. Sim. Um estudo aqui dos 90 minutos aí, o quanto cada jogador ocupou a maior parte do campo. Olha aí. O São Paulo é um enroscado no meio. O São Paulo é um enroscado. Fica um monte de nego tocando bola curta um pro outro e não sai disso. E ninguém assume pra fazer o papel. Não sai disso. Seria a palavra. O São Paulo... Não tem criatividade. Eu não vou ser aqui insano de dizer que o São Paulo não treina. Claro que treina. Obrigado, Thiago, aí. Valeu. Claro que treina. Tem lá todo dia a imprensa, assessor de imprensa. Ó, treinos do São Paulo dia tal horário. São Paulo treina. Nossa, saber como é que treina. Só que eu discuto muito a eficiência de tudo que está sendo feito nos treinos em São Paulo. E a minha reclamação não é efeito, não, senhor, porque perdeu para o Corinthians. Porque eu venho reclamando quando teve dificuldade para ganhar do 15 de Piracicaba. Venho reclamando desde o ano passado, que é um time que só toca de lado. Só toca de lado. É time para tocar de ladinho e recuar para o Rogério. Toca de lado e recua para o Rogério. Não tem uma passagem, não tem uma ultrapassagem, não tem um overlap, não tem uma infiltração na área. É uma vergonha, é uma vergonha. Precisa rever conceitos, precisa se desapegar de ideias que não frutificam mais. Para com isso. E agora tem que começar do zero. Você fala, começar do zero? É! Começar do zero. E treina, hein, porque daqui a 7 dias tem mais. E se não ganhar do Danúbio, meu amigo? É uma semana pra trabalhar aí. Hã? Eu sei, aproveitar, mano. Essas duas que são em casa aí. E a pressão em casa. E tem mais. Aí vai, pega um Danúbio da vida, que vem aí na retranca, diz, ganha no 1-0, acha um pênalti, etc e tal. Tá tudo bem. Não tá. Precisa ser convincente. Precisa mostrar o que não se mostrou em meses de trabalho. Precisa ser mostrado. Mas, ô Sombra, é que o São Paulo ontem, ele tava talvez aí carente de dois jogadores aí que poderiam fazer a diferença aí pra pelo menos tentar desafogar um pouco o ataque. Um é o Ganso, um é o Pato e o outro é o Centurion. O Ganso também não jogou. Não, mas um é o Pato, Mota, e o outro é o Centurion. Porque talvez aí a melhor partida que o São Paulo fez no ano foi diante do Bragantino. Vai falar, o Bragantino não é parâmetro? Não é parâmetro, mas como a maioria dos times do Campeonato Paulista também não são. Mas foi uma partida que o São Paulo, quando teve dois jogadores rápidos ali, tanto o Pato quanto o Centurion, o São Paulo conseguiu desafogar um pouco. Mano, eu mesmo sei. Mesmo jogando com o Luiz Fabiano, já que é sabia. Lento, mesmo jogando com o Ganso. Mas, mano, você tá preparado pra Libertadores. A gente sabia, mano, desde o final do ano. Há mais de ano que a gente sabe que o Pato não vai poder jogar essa partida. Sim. Você tem que se preparar. O São Paulo aí, cara, ele jogou uma partida uma vez contra o Santos com o Evandro. Aí jogou uma vez com o Kardec e com não sei quem. Bosquilha. Aí, e outra com o Bosquilha. É lógico. Cadê o Bosquilha? Cadê o Bosquilha, meu Deus do céu? Seis formações. Por quê? É lógico que tem coisa. Trabalho mal feito. Minha zaga. E mais. Trabalho mal feito e mais. Tem jogador que não pode viver de poucos minutos. Tem que ser efetivo. Senhor Ganso, senhor Luiz Fabiano. O Kardec, eu não vou falar nada, não. O Kardec é uma vítima. Porque o Kardec aí, como ele é muito marcador e ele se destaca pra marcar, pra correr atrás, se esforça, então arruma um lugar pra ele no time. Porque a posição do Kardec é de centroavante. Kardec é centroavante. Só que como o seu Luiz Fabiano não pode perder a posição, então tem que jogar Luiz Fabiano e Kardec. Tá tudo errado. Tudo errado. Vai ser um ano difícil. E aqui não tem média, não. Não tem conversa. É bom, parabéns, é uma porcaria, tchau, um abraço. Mas se você falasse diferente, todo mundo viu no campo, pô. São Paulo ontem, quando eu falava aqui que o São Paulo às vezes ia sentir falta do Álvaro Pereira, porque precisou deslocar um jogador. O São Paulo foi medíocre o ano passado, porque jogou do mesmo jeito, com Álvaro Pereira, sem Álvaro Pereira. O problema não é Álvaro Pereira. São Paulo jogou ano passado também lá contra o Corinthians, com o mesmo futebol pífio. Mas ninguém pegou, hein? O São Paulo jogou. O São Paulo, gente, o problema do São Paulo não é mais treinador, o problema do São Paulo é outro. O São Paulo não consegue. Quantos treinadores já passaram para o São Paulo? O São Paulo é um time frio, sem alma. Eu vou dizer um negócio para você. Que tem alguma coisa aí, que tem um clima ruim entre a diretoria e o Muricy, está mais do que claro, isso está provado. O Muricy pediu o Edu Dracena, que é um zagueiro que caberia no São Paulo hoje com um pé nas costas. Fácil. A diretoria falou que não ia dar um jogador mais de 30 anos. Gente, o Dória entrou ontem com 18 anos. Ele tava mais perdido que eu no show de chiclete com banana. Exatamente. Ele estreou ontem. Eu vi isso também. Perdidinho. Mas não tinha zaga ontem. Então, ele não tava entrosado, a culpa não é do cara. Então, o que eu acabei de falar? Ele não foi bem, mas também não... O Muricy pediu o Edu Dracena. A diretora do São Paulo falou que não ia trazer um jogador com mais de 30 anos. Eu vou falar com você. Gente, o esquema tático tá errado e tal. Pode ser, não vou discutir porque eu não entendo esquema tático. Você tem um jogador. Vocês me enchem o saco. Agora é a tua vez de falar também, dá um braço e torcer. Aonde vocês acham que o Ganso é craque? Aonde vocês acham que o Ganso... Não, mas nunca falei que ele é craque. O Ganso é um jogador super valorizado. O Luiz Álvaro merece um busto. Eu falei aqui no dia que o Santos vendeu ele. Ele valorizou o Ganso de uma forma que São Paulo pagou o valor integral da multa. Quem valorizou foi o Neymar. Ele jogou seis vezes no Santos. Ele jogou seis vezes no futebol de alto nível. De 2012 a 2015, se você pegar as partidas do Ganso no São Paulo, ele não jogou três partidas boas. Aí o Ganso vai contra o 15 de Piracicaba, mete duas bolas pro Luiz Fabiano, aí chupa a Benja. Primeiro que eu não torço contra o cara, não torço contra ninguém. É um jogador que bate um lateral, nossa, ele lembra do Dr. Sócrates, porque é magro e alto, uma blasfêmia. Nossa, é o meia antigo que o futebol brasileiro... Mas é o único problema do São Paulo? Não é o único problema, mas eu acho incrível que quando o Ganso anda... E quem escala? Ué, amigo, custou 24 milhões de reais. Todo mundo fala que ele é um gênio, que ele é o novo não sei o quê. O Muricy diz que não aceita ordem de ninguém? Não falei que é ordem. Ué, você deu a entender que ele é forçado. Eu falei que é ordem. Isso aí às vezes é um bom senso. Às vezes é um consenso. Bom senso não, é um consenso. Gente, vocês estão de brincadeira. O Ganso pegava a bola ontem. Ô, gente, o Muricy botou o Ganso pra jogar ontem do jeito que ele quer. Armando. Não, tá... mas ele tava sozinho, né, Ben? Pô, mas ele tava sozinho, Ben. Tem outro cara pra pôr se o Ganso não jogar? Eu nunca vi um jogador que tem tanta desculpa. Não, mas não é desculpa. Eu concordo com você, mas ninguém pra colocar. É que você tá falando como se fosse a culpa só dele. Você falou que você ia me perguntar, vou responder. Mas a culpa é dele. A culpa não é só dele, é que ninguém... E o Michael? E o Reinaldo? E o Bruno? E o... todo mundo ali? Ninguém jogou nada, Benja. Sim, ninguém jogou nada. Mas o cara não vai fazer o... ele não é o Pelé. Eu tô falando que... ele não é o Messi. Ah, agora ele não é. Quando ele... mas nunca ninguém falou que ele fosse. Quando ele foi, quando quis ir pelas caras. Ah, para, eu não tô falando que tem raiva mesmo do cara. Eu realmente... mas é lógico, tá mostrando isso. Eu não tenho. É que pra você, a culpa do jogo foi do Ganso. Eu não tenho, isso é minimizar o problema. Não, eu não é minimizar, não. Lógico que é. Primeiro que eu não tô falando que o São Paulo... peraí, Dodô. Eu não tô falando que o São Paulo perdeu ontem por causa do Ganso. Não falei isso. Mas tá dando, a entender que sim. Não, não, senhor. Eu tô falando que é uma das coisas. Gente, o Ganso vai terminar no futebol da China, no leste... então fala do Luiz Fabiano agora, pronto. Vamos falar de cada um. A bola não chega no Luiz Fabiano. Luiz Fabiano é aquele centroavante. Tá mal o Luiz Fabiano. É um coitado. Ah, a bola não chega. Mal, tá todo mundo mal. Quando ele marca, é um atacante coitado. Eu não falei que ele é coitado. A culpa não é do um, é a culpa de todos, hein? Eu entendi o que você falou do Ganso. Eu entendi. Mas você dá, uma ênfase tão grande no Ganso, concordo, parece que só ele é culpado. Eu concordo em... vocês não deixam terminar. Gente, calma, ontem por vez. Peraí. O negócio é o seguinte. Cada um tem o direito de dar sua opinião. O Benjamin tá dando a dele. Quem discordar, que depois fale. Mas deixa o Benjamin terminar de dar a opinião dele, tá certo? Eu falei aqui, me respeitaram. Vamos respeitar também quem tá dando as suas opiniões, gente. Obrigado. O futebol não tem um dono da razão. Eu não tô falando que a culpa do São Paulo ontem foi o Ganso. Falei que o São Paulo perdeu por causa do Ganso. Só que eu acho o seguinte, quando o Ganso joga mal, o que é a maioria dos jogos do Ganso, tem que ter a mesma crítica na proporção quando ele acerta um passe quanto o capivariano. O Ganso é um jogador que tem que chamar a responsabilidade e não chama nunca. Ele não joga jogo decisivo, ele vive de um gol. Aí quando ele fizer um gol quarta-feira, chupa a Benja, pode chupar, obrigado. Agora, o problema do São Paulo é outro, gente. Tá na cara que tem um desgaste total da diretoria com o Muricy. Aquelas cobranças, a resposta do Muricy. Estão fritando o cara. Quem conhece o Muricy, vê que o Muricy ontem em campo, não era o Muricy que a gente conhece. Apaga. Agora, o time do São Paulo apagado. Nem apagado. Levantou. Agora, o time do São Paulo, esse Bruno, Reinaldo, ué, mas é os jogadores que a diretoria contratou. Mas... o Gustavo falou aqui semana passada que o Dória era a quarta opção da zaga. Sim. É o que soube. Como é que ele saiu jogando? É o que tem. Não tem outro. O Muricy pediu o Edu Dracena. Não deram. Ele queria um cara mais experiente e tal. Gente, quem viu o jogo ontem? Então também não pode culpar só o Muricy. Se ele perde uma coisa e não dão. Cara, tudo bem. É uma série. Eu acho que é uma série de fatores. Pegou um time do Corinthians ontem também, que eu vou te falar. Pegou um time do Corinthians ontem. O Corinthians ontem anulou o São Paulo. Que era brincadeira. O São Paulo não conseguiu jogar. O Corinthians ele conseguiu anular o São Paulo. Mas com relação ao Ganso, ô Benji, você falou. Ah, mano, dá o braço a torcer. Eu concordo plenamente com o que você falou. Supervalorizam demais o Ganso quando ele dá um passe, mas depois na hora de cobrar não cobram com a mesma proporção. Eu concordo plenamente também. O Ganso está muito abaixo do que ele pode render. Acho também que não é um craque, como você falou, vocês falam que é um craque. Não acho que é um craque, mas o Ganso hoje eu acho que é um bom jogador. Mas esse meio de campo do São Paulo ontem, ele estava sobrecarregado. Eu vou falar o porquê. O São Paulo não tem um volante igual o Elias, por exemplo, que é um volante que aparece para dar opção de como passe. Como você escalaria esse meio de campo do São Paulo ontem? O São Paulo não tem esses volantes de qualidade, é esse que é o problema. Não tem. Eu acho que o Muricy ele errou, Benja, ao tirar o Michel Bastos, que é um cara que desafoga um pouco o meio-campo, e não centraliza tanto no Ralf, porque, ó, por exemplo, ontem o Ganso, ele tava sendo marcado pelo Elias e pelo Ralf. O Ganso já é um cara lento, tá certo? Quando você coloca, por exemplo, dois caras de marcação em cima do cara, você não utiliza o cara. Tá, o São Paulo tava sem meio-campo. Esse Michel Bastos e quando é você, bom. E quando esse você, Michel Bastos é bom jogador. Você tira, por exemplo, o Michel Bastos, que tá do lado do Ganso, pra ajudar a desafogar, e não tem um volante de qualidade que chegue na frente também como uma opção boa de passe, você fica um jogador. Mano, eu não tô tirando... ali, cara, o Michel Bastos e Bosquilha do lado também. Do Nego, cara. Eu não tô tirando... ajudar, né? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando que o Luiz Fabiano... Bosquilha. Eu não tô falando que o Luiz Fabiano jogou bem, eu não tô falando que o Muricy não tem culpa. Lógico que todo mundo tem culpa. Eu sou Agora, uma coisa... que eu gostaria de dizer assim, o São Paulo, se pegar os scouts, é o time que mais toca a bola desde o ano passado. Mas só toca pra trás? Não adianta. Exato. Isso pra mim só tem um nome. Ordem. O Rogério Ceni ontem falou. Isso é, o treino é isso. O Rogério Ceni falou, não tiver mais posse de bola, o que que adianta? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vi dois times jogando ontem, o Corinthians jogando bola do jeito que tem que ser uma Libertadores, aguerrido, indo pra cima, marcando. Mordendo, comendo cada espaço, Bordeaux. Não dava espaço. São Paulo tava olhando. Indo pra cima, como tem que jogar uma Libertadores mesmo. E o São Paulo, me parecia que tá jogando um amistoso. Ô Domingos, é isso, você sabe o que acontece também? Quando você não tá muito consciente, você não tá muito seguro daquilo mesmo você que treinou? Você faz. E quando você também não tem os jogadores adequados àquele tipo de competição, é isso que acontece. Fica perdido, toma a bola nas costas. Você é treinador, então. Hã? É o treinador que tem que fazer isso. Cada um que tire a sua conclusão, eu já falei bastante. Domenico, o lance agora, do gol, só uma coisa que eu, pra não perder esse pique aí. O lance do segundo gol do Corinthians... É falta, né? Sim, mas você não pode se jogar. Não é por isso que o Corinthians ia deixar de ganhar. Você não pode usar o jogador, falta na Libertadores. E não ir na bola. Você tá fora de casa, você não tem garantia que o cara vai marcar ou não. Você não pode fazer aquilo, cara. Eu entendo, Portugal. Só que foi falta. Não importa. Foi falta. Desculpa, regra é clara. Ou é ou não é. Ou é falta ou não é. Pra mim ali é falta. E não é porque foi falta que o juiz deixou e que foi 2-0. Que o Corinthians não teve mérito nenhum. Não, jogou, jogou muito e mereceu ganhar um jogo, sim. Mereceu ganhar até demais. Domênico, só que é assim. Domênico, pra você ter ideia, pra você ter ideia. Por exemplo, tava 1-0 e foi uma falta escandalosa. Esse árbitro, inclusive, devia ser afastado. Deveria ser afastado. Foi na cara dele. É bizarro. A falta foi, você falou? A do gol, ele tá falando. A falta? Ah, o gol. O Sheik fez em cima do jogador de São Paulo? Foi falta. Foi bizarro. Falta, lógico que foi. Falta em qualquer lugar do mundo. Lógico que é falta. Agora, jogo de corpo, vai. Mas para você ver como o São Paulo está mal e o torcedor do São Paulo sabe que está mal há muito tempo. Nem sabe? Eu não recebi uma reclamação de nego, nossa, só. Porque seria muita cara de pau. Aliás. A única que eu vi. Nem torcedor reclamou pra mim. A única pessoa que eu vi reclamando foi o Ganso. Nem o torcedor reclamou, senhor Ganso. Nem o torcedor, sabe por quê? Porque vocês foram ridículos. Chutou uma bola no gol. Sabiam que se não tomasse também o gol, também não ia fazer um de jeito nenhum. Se tivesse até agora, se eu não fazer o gol. Não faria. Não faria o gol. O Corinthians joga com duas linhas de quatro fechadas demais. É difícil de... E o Sombra tem razão. Cadê os totozinhos, por exemplo? Não dá pra entrar ali. Não tem treino. Não tem treino. Não dá pra você penetrar na defesa. Não vai pra cima com o drible. Não tem recurso de drible. Então, mas também aí não tem jogador suficiente pra isso. Vamos colocar, porque deve estar cheio de corintiano querendo mandar chupa pra mim. E hoje tem um chupa delivery. Hoje tem um chupa delivery. Deve estar cheio de São Paulino também querendo descarregar o seu caminhão de melancias, não é não? Então vamos ao 3-2. Pode assistir o negócio? Ah. Você quer ir pro São Paulo? Tem jeito aí de uma conversa, do... O que você acha? Aproveita que o Sombra tá nervoso e ele vai querer. O Gerson está exaltado com esse time. Aproveita. Precisa ralar a bunda no chão, pô. Aproveita a carreta de óleo. Eu acho que você lá... Aproveita a carreta de óleo. Mas olha o Sombra, desculpa. O São Paulo, olha o Benjamin. O São Paulo, no meu modo de ver, o meio de campo não vá. Eu acho que assim, um time, RG, um time pra se dar bem num jogo, num campeonato, numa competição, ele tem que ter meio de campo. O time que tem meio de campo vai. O que não tem, não vai. Peguem ontem o meio de campo do Corinthians e peguem o meio de campo do São Paulo. Você percebe nitidamente que não vai. Não vai. Não vai dar. Mas só um detalhe. O Sombra tem lá. Não vai dar. Você olha e fala, nossa, é muito desproporcional. Mas só um detalhe. Não dá, não dá. Desculpa. Eu não tô aquele Maicon lá é muito lento, é ruim, mas é ridículo. Mas só um detalhe. Reinaldo, pelo amor. Nossa, tão louco, mas só um detalhe. Eu não tô querendo falar aqui que o Corinthians é o novo Barcelona. Não é isso que eu também tô dizendo, meu amigo. Não tô falando isso. Pera aí. O que o Corinthians ontem jogou de bola... Mas jogou com vontade... De Libertadores, é isso que os caras têm que pôr na cabeça. Os caras estavam ligados. O São Paulo, depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o São Paulo tava jogando melhor que o Corinthians. O Corinthians recuou. O Corinthians recuou. Sim, poderia ter. O Corinthians tem, mas o Corinthians tem um time Gana. Hoje. Não vi São Paulo com Gana. Mas o Corinthians hoje... Eu não acho que faltou vontade. Ah, faltou sim. Faltou. Eu não acho que faltou vontade. Pergunta pro Sombra, pro Mota e pra todo São Paulo. Não. Como não faltou vontade? O Corinthians anulou, gente. Parece acho... que os caras estão indo jogar, sei lá. Se fizer o gol, fez, se não fez, tá tudo certo. Eu não acho. Eu percebi isso. Aceitou a derrota. Mas eu não acho. Aceitou a derrota. Eu não acho que o São Paulo aceitou a derrota. Aceitou o golpe. Essa foi a verdade. Eu não acho que o São Paulo aceitou a derrota. Eu não acho que o São Paulo aceitou o golpe. O Corinthians jogou demais e anulou o São Paulo. Eu não acho que o time do São Paulo não teve vontade ontem. Eu, o que faltou, assim, gente, o Corinthians ontem jogou muito. É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente fala do Brasil e Alemanha. Ah, o que fazer? Não dá. Pegou um time que estava entrosado, tudo dando certo, jogando de uma forma espetacular, taticamente perfeito. Não tinha jeito. E o Corinthians ontem. E o Corinthians ontem poderia ter saído também ontem com 4-5-0, hein? Poderia. Fábio Santos perdeu dois gols incríveis. O Danilo perdeu um gol absurdo. O Danilo perdeu dois, o Fábio Santos perdeu um. Agora, e o Jadson perdeu outro. O que parecia porque o São Paulo é que tinha assimilado o golpe. O São Paulo não assimilou. Sim. Eu não além acho. Do Corinthians estar jogando muito, o São Paulo assimilou o golpe. Eu acho que o Corinthians não deixou o São Paulo dar o golpe, gente. O Corinthians jogou muito. Eu acho que deixou, falta, recuou. Eu acho que a falta de capa... não deixou dar o golpe? Não o, a hora que recuou, o segundo tempo, o São Paulo teve mais domínio de bola. Não significa que você... Só um minuto, deixa eu concluir. Não significa ter mais posse de bola que você é melhor que o adversário. Você tem que ter o posse de bola e agredir pra fazer o gol, né, Guilherme? Porque ter posse de bola, velho, não adianta porra nenhuma. Agora, ontem o que eu vi é que o Corinthians deu uma recuada, cansou também, claro. Vamos jogar no contra-ataque e vamos tentar matar um jogo aqui. Recuou, ficou lá naquelas duas linhas infernais, uma de 4, de 5 e às vezes de 4. A disciplina do tinha, Corinthians ó, tinha 5 e 4. Não tinha ninguém lá na frente. E outro detalhe... E o que aí é difícil de penetrar mesmo. E o São Paulo tocando pra lá e pra cá, tocando pra lá e pra cá, mas não chuta, RG, não entra, não invade, não vai nada. Então o Corinthians deixou jogar sim. Agora, defensivamente foi muito bem. O RG, como não deixou? Eu acho que não jogou. Eu acho que o Corinthians anulou o São Paulo. E tem outro detalhe, o Corinthians tem jogadores hoje que fazem a diferença dentro de campo, o São Paulo não tem. Sim, sim. O Danilo, com sei lá quantos anos, faz a diferença. Muito, o Sheik faz a diferença. Inteligente. E o São Paulo não tem, gente. Que é jogador que faz a diferença não tem. Bando de jogador burocrático. A disciplina do bando de jogador burocrático. O Ganso, que você acha o máximo, é o mais burocrático de todos. O Ricardinho, gente, que era do Corinthians, jogou muito mais bola que o Ganso. Pessoal, vamos colocar e vai ganhar mais título que o Ganso. Mas a culpa não é só do Ganso. Eu entendo o que você falou. Acho que o Ganso está em um mau momento, entendi. Mas o São Paulo ontem não foi bem ninguém. E não adianta ter Ganso bem. O Ganso jogar, a bola Brasil, precisa ser recuperada, Brasil, gente. Lateral São Paulo tinha. Brasil e Alemanha, ninguém jogou bem no Brasil. E uma coisa que falta hoje nos times, né, cara? E principalmente no São Paulo. Cadê aquele cara que chega ali na hora do meio do campo e levanta? Vambora, galera. Pra terminar, e quando o São Paulo teve, eu falei aqui. Aí os caras, é corintiano, tem dor de cotovelo. Falei, ó, Ganso e o Pato nem jogou. Mas um time que tem Ganso e Pato não vai a lugar nenhum. O Pato não jogou. Acabei de falar isso. E, mas pode botar o Pato nesse time. São jogadores sem alma, sem vibração, sem garra. Mas o Pato tá jogando bem, São Paulo. Eu prefiro o Sheik com 36 anos que Pato e Ganso juntos. O técnico tem toda a liberdade pra não escalar quem ele quiser. Juntos. Né? Também. Se o jogador tá prejudicando a permanência. Também. Não é? Mesmo porque vai estourar. Agora me falem qual foi o último treinador do São Paulo que fez o time do São Paulo jogar bem. Cuca. Último? Que ano é? 2004 pra 2005, né? 2004. Então, como... sobra, pera. Teve uma época. Jogar bem é outra pera, coisa. Pera. Vou discordar, meu amor. Como não? O São Paulo foi tricampeão brasileiro. Mas não jogava bem. Peraí, 2008. Até 2008, não jogou bem? É diferente, é diferente. Pera, como não? Como não? Gente, tá bom. Calma, Domenico. Calma. Quem perdeu fui eu, calma. Não, eu sei. Eu só tô querendo entender esse 2005. Eu que perdi. Ó. Nós que perdemos, aliás. Deixa eu falar um negócio. A última equipe montada no São Paulo Futebol Clube foi montada pelo Cuca. A última equipe que jogou bem foi de 2005, 2006, 2007. Equipe essa montada pelo Cuca. A gente faz o trabalho direitinho, né? É. A gente faz o trabalho. Aliás, diga-se de passagem, todo o esquema, tudo elaborado, todo o esqueleto é do Cuca. É o Cuca. O esqueleto daquela equipe ganhou tudo que a gente fala tão bem. Quem começou trouxe lá. Mineiro, quem trouxe Josué, quem trouxe Fabão, quem trouxe Grafite, quem trouxe Danilo, Ah, mas eu discordo. Quem trouxe não significa que... Não, trouxe e montou. Mas ele fez jogar. O Mano Menezes trouxe o Elias ano passado. O Elias foi jogar bola com o Tite. Eu sei, Benja, mas o São Paulo jogava bem e foi eliminado. E perdeu numa semifinal de Libertadores. No último minuto. Eu sei, eu tô só querendo falar assim. Ah, o cara trouxe mérito porque ele soube achar. Mas quem faz jogar é o treinador do momento. É, pra mim, a última vez que o São Paulo jogou bola foi com o Muricy, o último tri brasileiro. Sim, também acho. Foi 2008 ou 2009? Jogou bem. E era outro time. 2009. Jogou bem. Foi 2008 ou 2009? 2008. 2008. E era outro time. De 2008 pra 2015, isso me lembra um pouco nas devidas proporções, na época do Palmeiras. A gente falava assim, será que o problema do Palmeiras é treinador? Passou o Muricy, passou o Luxemburgo, passou o Filipão. É. Gente, o São Paulo de 2008 que o Muricy ganhou... Passaram quantos treinadores? Há seis, sete anos, o São Paulo não consegue acertar um time. Beija, mas assim, então não é treinador. Isso, é verdade. Agora, quanto a isso, até o ano passado, não existe crítico maior da gestão de futebol do que eu. Que a gestão de futebol do São Paulo aí na gestão do senhor JJ foi um horror. Então, mas ele deformou o São Paulo. Ele contratou jogadores que jamais poderiam ser contratados. Com deixou certeza. Um monte de jogador empilhado aí aos montes. Então, de 3 e 4 anos. Clemente Rodrigues, sim, um monte. Uma cacetada. Um monte. Foi o Juvenal. Sim, mas o Juvenal, o terceiro mandato do Juvenal... Horroroso! Foi um absurdo! Foi um absurdo! Na época, quando o Juvenal foi reeleito, eu falei aqui, o Juvenal vai cometer o mesmo erro que fez o Dualib, Mustafa e Marcelo Teixeira. Acabou, passou, para! Não, quer ir pro... Todos que foram por mais um, se ferraram. Ó, é pra óbvio. Mim, um time que tem o Michel Bastos, que tem o Luiz Fabiano... Não vou nem mais falar do Ganso pra você não ter que ter réplica. Então, que tem o não Michel Bastos... Falar, não, replicar, porque eu já não. sei o que você vai falar. Mas um time que tem o Michel Bastos, que tem o Luiz Fabiano, você entendeu? Tem o Allan Kardec. Tem Maicon. Não, Maicon não, desculpa. Não vou usar isso como exemplo de grande jogador. Não, o Maicon já pra nada, mano. Tá. Não, mas pra alguns é... Não, o Maicon é jogador do Atlético gente. Paranaense. Tô sendo irônico. O Maicon é número 10 do Atlético Paranaense. Tô sendo irônico. Ó, agora, o menino lá pode ajudar, porque ele é driblador, o Centurion, mas o não vai mudar muita coisa. O Denilson e o Souza são bons volantes. Aí, aqui me dizem, por que, que o Tite faz o mediano Fagner jogar bem e certos medianos jogadores no São Paulo não vão bem? Não é? Vamos lá, 3284-7097. Porque o Tite... Desculpa. Que ele é melhor? Hoje, na minha opinião, é. Tem isso também. Pra mim, o Tite é o melhor treinador do Brasil. Eu falei que quando ele... Pra Você mim, tem ele medo tinha... de dizer que o Muricy ele... tá muito mal? Não é muito mal. O Muricy tá mal como o time de São Paulo tá mal. Eu acho que o Muricy tá bem. O time de São Paulo tá ruim. Aí você pergunta você do Tite. Você acha que o Muricy tá com convicções errôneas? Não posso te falar. Eu acho que tá mais no conflito. Eu acho que o clima lá no São Paulo entre Muricy e a diretoria azedou. Mas o clima não tem nada a ver com tática. Eu acho que tem algo a mais. Cara, o São Paulo não tem tática, gente. Mas eu acho que tem algo a mais. O Muricy não tá mais. Alguém falou pra ele, você tem que botar o jogador? Tem uma tática. Tá do lado. Toca de lado e recua. De lado e pra trás. Desculpa, eu discordo disso porque eu acho que não. O Sobra falou do Tite, primeiro que eu acho que o Tite, hoje, pra mim o Tite teria sido nomeado, escolhido o treinador da seleção. E como foi quase unânime aqui no programa na época, lembra? Uhum. Quase todo mundo aqui falou, votou no Tite. O Tite chegou num clube que ele é querido, que ele se dá bem com toda uma diretoria de futebol, que ele conversa, que ele ouve. O ambiente do Corinthians hoje, por incrível que pareça, é muito melhor do que o ambiente do São Paulo. É muito melhor. E você sabe que ambiente conta também. Eu não tô tirando culpa do Muricy. Segundo o Muricy, o ambiente lá dentro é excelente. É, porque eu não acho que o Muricy vai dizer que o ambiente tá ruim. E outra, não é uma informação a minha, é um achômetro. Não pode ser que eu esteja errado. Mas quem todo mundo aqui conhece o Muricy, e aonde que o Muricy não é o Muricy. Eu acho que a gente conhece. Eu acho que espelha assim. Você olha pro Muricy, você vê que alguma coisa... Ou ele não tá bem de saúde, fisicamente. Saúde ele tá bem. Tá estranho. Você lembra gente, quando... às vezes você tenta montar o quebra-cabeça e não consegue. É normal. Então. Às vezes a gente fica incapaz. Também pode ser estranho. Isso. Por que o Hudson não entra como volante, às vezes, o São Paulo nunca Portugal, jogou? Sei lá. Olha, um volante a mais, três vai volantes, provente, pô. Vai. Três, quatro. Pode botar 10 lá, não resolver porra nenhuma. Alô. Alô. Quem fala? Boa noite, senhores. Boa noite, senhores. Boa noite, quem fala? É, meu nome é Muriel Lelin Jr. Muriel o quê? Muriel. Merlin. Isso, N. Júnior. Exatamente. Quantos anos, meu velho? Tenho 27. 2.7 RG hoje. 2.7. O que você acha hoje? Hoje eu não sei, mas eu já Muriel lá naquele estado lá que faz frio pra caramba. Sensacional! Paraná lá, velho. Fala aí, Muriel, em Merlin. Muriel, hein, meu? Não fica, do, no, não fica em cima do Muriel. Você lembra do Odair Cabeça de Poeta? É, lógico. Não sei por onde anda, mas... Mamãe, aqui eu pirei por casa de Merlin. É. Mamãe, lembra, Dodô? Aquela angelical e fina. Nossa, flor do amor. Não vi isso. Sei por onde anda. Estou pra lá de punk, mamãe. Me viciou, viciou, viciou. Odair, rock and roll. Odair Cabeça de Poeta. Odair Cabeça de Poeta. Caramba. Só eu pra lembrar do Odair Cabeça de Poeta. Caraca, só você mesmo. Ô, meu velho, quem é esse cara? Rio do Cara de Égua também. Você não é parâmetro pra nada. Ainda bem. Qual que é o bairro aí? Sabia que era o Vaguinho? É, Parque Marabá. Porra, como assim? Marabá. Parque Marabá. Ah, não é a primeira vez que liga, não. E eu vou te falar. Ligou? Eu, não, eu já liguei outras vezes também. Parque Marabá, se é o que eu conheço, tá bom, porque tem uma porrada também. Exatamente, cheio. Parque Marabá. O cara tá triste, você tá feliz, você tá tranquilo. Tá rindo de tudo. Vou falar pra vocês? Tô feliz pra baralho. Pra baralho. Põe o olho no Corinthians. É Corinthians, entendeu? É Corinthians, entendeu? Ó, amigão. Oi, fala. É corintiano? É lógico. Mano, eu vou falar pra você. Eu estava ontem de Itaquera. E pra mim, só hoje, o futebol só vale pela zoeira. Porque não tenho mais rival. Então, faz o seguinte. Eu Sombra... não tenho rival. Ó, amigão, o Sombra foi fazer o número 2. O Mota tá aqui. Você tem 30 segundos. Pra falar tudo que você gostaria pro Mota ontem no jogo e não podia. Você tava sem o celular dele. Fala agora. Mas eu jogo? Beija. Não tem o que falar pra ele. Porque assim, ele não tem costume de ficar chorando quando os outros ouvintes aí falam. Parecendo aquela menininha. Aquela adolescente com cólica. Adolescente com cólica. Tomou remedinho pra cólica? Tá chorando? Tomou um Buscopan, fruta? Tu não tá chorando? Ai. O Flamenguinho não tá chorando hoje, por quê? Nossa, velho. Como é que ele faz, mano? Cadê a musiquinha aí, DJ? Cadê a musiquinha do choro que ele gosta? Como é que ele chora quando você fala do Baldívia, Domênico? Lembra? Lembra? Ele como é que ele fazia, Domênico? Você falava do Valdívia? O adolescente com cólica. Aí, ouvinte, nota 1000 pra você. Olha lá. Peraí, olha lá. Olha lá. Ó. Não, você tá surdo, porque eu falei no começo do programa. Não, falou nada. Você foi lá. Só aqui, ó. Ai. É surdo, então. Presida ligou, foi. Ó, musiquinha que o Mota gosta quando toca pros outros. Ô, Mota, tem uma coisa que pode ser bom ou ruim. Tem jogo da volta. Pode ser bom ou ruim. Pode ser bom ou ruim. Sei não. Aí que tá, tem o jogo da volta. Pode piorar a coisa. Peraí, vamos ouvir o tema aí pro adolescente com cólica. Olha lá. Que isso, velho? Hã? Obrigado, Muricy. Obrigado. Muriel. Ontem no segundo gol, velho, eu mandei no Twitter. Cadê o Motinha? Tá no Netflix, tá vendo o Cassino do Chacrin. Deixa o saco dos outros e toma, adolescente com cólica. Ô, Muriel. Chupa. Levanta a cabeça, loser. Tá tranquilo. Ô, Muriel. Oi. Antes da gente falar do jogo dentro de campo, vamos citar um fato que é importante também. O Igor Mendonça me mandou o link aqui referente a uma matéria. Falando do índice de audiência do jogo de ontem. Corinthians e São Paulo ontem bateram a final da Copa do Mundo em termos de pontuação na Globo, velho. Ontem o jogo alcançou 32,2 pontos, tá certo? Contra 30,07, que foi a audiência aí de Alemanha e Argentina. Momento, era o jogo do primeiro semestre, né, mano? Não tem jeito. O jogo de volta deve ser igual. O jogo do Brasil e Holanda, que disputaram em terceiro lugar, aí ficou com 31,5. Jogos aí, esse começo do ano aqui, os dois jogos mais importantes é São Paulo e Corinthians. Mas desde o jogo que mais deu audiência aí no ano passado, Motinha, que foi Brasil 1, Alemanha 7, que deu 36,2. Ontem o jogo aí alcançou a marca aí de 32,2. Eu não sei porque que tu lembras. Mas nem tudo, valeu, Igor. Nem tudo está perdido, porque segundo meu amigo aqui, o Amontes Proge, pelo Twitter, Wagner Amontes, avise o Sombra e o Motinha. E vai melhorar. O Wesley tá chegando. O Wesley Safadão. Ô, Muriel. Oi. Ansioso. Como o Corinthians tá jogando bola, hein, mano? Dá gosto de ver. Eu sei que eu já até falo com meu, converso com meu irmão também de futebol. Reparem, quer ver a evolução do Corinthians? Olhem para o banco. reparem no Tite. É só ver o Tite e o Mano. Olha a vibração do time. Olha como o time joga com alegria. O jeito que o Tite fica em cada gol do Corinthians é algo que lembra o Corinthians de outrora, de campeões de outros campeonatos. A alegria, a vontade desse time jogar. Como mudou. Como o Elias e o Jadson, que eram até crias do Mano Menezes, né? Inclusive o Mano levou o Jadson para a seleção. E o Jadson não jogava, ele não jogava com o Mano. Olha o que ele jogou de bola ontem. Olha o que o senhor Libertadores, o Sheik, olha o que ele jogou. Ele tá dando carrinho na lateral, no campo de defesa. O Corinthians ontem massacrou. O jogo 2-0, o resultado foi mentiroso. 4-5-0 não seria enganoso. Ah, eu também acho. O Corinthians, ele criou chances aí pra isso. Logo no comecinho da partida, aí o Fábio Santos, ele acabou não vendo que o jogador de São Paulo tinha escorregado naquele lance, ele acabou batendo de primeira. Ele poderia ter tempo, até se quisesse, dominar a bola e colocar a bola onde ele quisesse. É, o Jadson, ele acabou desperdiçando uma chance cara a cara também. O Danilo teve duas boas chances ali da entrada da área, bateu como quis, acabou não acertando o gol também. O Corinthians criou inúmeras oportunidades fora os dois gols. Mas, mano, uma dessas, uma bem emblemática, foi quando o Rogério saiu jogando pelo lado esquerdo e o São Paulo foi dar o passe. Veio um volante do Corinthians, não lembro se era o Elias, mas numa velocidade incrível, tomou a bola quase na meia-lua de São Paulo, colocou o Danilo e ele bateu a bola por cima. Foi no final do jogo, sim. É quase no final. O Corinthians é um time de muita intensidade, cara. Ele fala, pode dizer, Miguel. Até sobre esse lance aí, não sei se o Sombra já voltou. Tá aí, já. Ô, Sombra. Sombra? Oi. Vou até te fazer uma pergunta, cara. Ontem, pode até ter sido impressão minha, São Paulo tava com medo. Não, alguns jogadores com experiência até você poderia relevar, mas esse menino aí que perdeu a bola, o Bruno, só tava vendo o Dória mesmo, jogador errando passe de 3, 4 metros. Parecia que eles estavam com medo, ficaram em choque. Parece que sim, algum deles sentiam a pressão dentro de qualquer. Eu não posso dizer pra você que estariam, porque esse mesmo futebol ruim eu já vim assistindo em jogos contra time pequeno, você entendeu? Uhum. Então você imagina assim, pô, é que você talvez não acompanhe, cara, mas eu, São Paulino, acompanho todos os jogos do São Paulo. Não vejo todos os do Corinthians e vice-versa, né? Como você vê todos do Corinthians e não vê do São Paulo. Sim. Esses erros bizarros, toda essa porcariada que você viu aí por parte do São Paulo ontem, é algo que eu tô cansado de ver no São Paulo, jogando contra os times mais pífios que podem existir no estado de São Paulo, cara. Mas, Sombra, então, é clássico. Quantas vezes a gente já não viu um time ruim se superar, sabe, aquela vontade, o sangue no olho. É clássico, Sombra. Eu sei. Por mais ruim que seja o time, clássico, você tem que dar feito 10%. Eu sei, mas o 110%, mas às vezes o 110% de algum... por exemplo, não vamos falar, por exemplo, de futebol, vamos falar de um funcionário de uma forma geral. Às vezes eu chego pra algum funcionário dentro da rádio, que é um cara mais apático. Eu falo, cara, esse é o mês, bicho. A gente precisa dar uma pontuação legal. Precisa ir com tudo, bicho. Precisa dar um pouco mais de você. Mas o pouco mais daquele cara não é o suficiente. Porque o perfil psicológico da pessoa, você entendeu? Eu não tenho como exigir mais, às vezes, dependendo da pessoa. Que antes de ser jogador, o cara é um ser humano. Ele tem um psiquismo, ele tem um comportamento. Tem cara que é assim, que você vai tentar puxar, não existe aquele algo mais que você vê em outros, né? Então são observações exatamente aí que você falou. Tem cara que você não tem como esperar mais. É. Tem cara que você tem como esperar mais, certo? Certo. Então as críticas que o Benjamin fez em cima do Ganso estão completas de razão. Não é que meu modo falou, que só a culpa é só do Ganso, não. Quem que é apelidado de Ganso, de maestro dentro do São Paulo? O Ganso já veio com o apelido de maestro desde a época do Santos. Tudo bem, mas quem se intitula o último meia depois do Alex? Ele mesmo puxa a responsabilidade pra ele. Ô, Muriel, mas você... O Ganso é encostador de bola. Ô, Muriel, o Benja, ele tem razão nas críticas que faz ao Ganso. Tem razão. Porém, eu acho que cada um deve fazer o que quiser. Mas eu acho que, assim, as críticas não deveriam ser cabíveis só ao Ganso. Porque todo um sistema tático do São Paulo é inexistente, cara. Agora, sinceramente, analise o coletivo do São Paulo. Você acredita que esse time treina todo dia? Eu acredito que eles vão pro CT. Ah, então. Então, assim, se você vê o futebol daquele jeito, você fala, eles vão pro CT. Tem lá horário de treino, tudo. O Ganso foi mal? Foi. Mas eu não posso me apegar só ao Ganso para justificar o mau futebol do São Paulo. Porque é 1-11. É 1-11. Tá, agora eu vou te devolver uma pergunta. Sim. É, dentro desse elenco do São Paulo do 1-11, um jogador multicampeão é só o Rogério. Do 1-11. E fora do banco é só o Muricy. Então como você pode falar que o Muricy também não faz nada se o cara conseguiu ser campeão por onde passou? O Muricy foi campeão no Inter, no Santos, conseguiu ser campeão no Náutico, São Caetano, no São Paulo, então não pode falar a quantidade de título que ele tem. Certo. Ou seja, o cara conhece de bola. Você não pode falar, ele não conhece de bola, o cara que ganhou tudo por onde passou. O Muriel, concordo, bom profissional, mas os bons profissionais não erram? Os bons profissionais, às vezes, não tem um momento de apatia na carreira. Não tem bom profissional que pode, às vezes, perseverar no erro, porque ele acredita tanto naquilo. Às vezes, você perseverar é importante, até para confirmar que você está certo. Mas também tem outro lado, você pode confirmar que você estava errado desde o princípio. Quando você confirma que você está certo, uma maravilha. Olha, valeu a pena esperar. Viu como foi bom dar um monte de murro em ponta de faca? Chegou lá, você viu, puta, deu certo. Mas será que tá, sempre vai dar certo? Porque nós estamos falando de técnicos de futebol, não estamos falando de um Deus, gente. E você tem termômetro... Se você falar de Deus, tem um lá no Itaquera. Você tem... Viu, Muriel? Você tem termômetros e exemplos. Você pega Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista e você vê como foi o jogo. Você vê como foi a pegada dos dois times. E era só esse campeonatozinho paulista. Você pega Santos e São Paulo, você também vê, dá pra medir. Você vê que o São Paulo saiu da Vila Belmiro, o Rogério Ceni endeusado. Era pro São Paulo ter saído de lá com 5, 6 nas costas também. Mas poderia ter feito 3? Poderia. Corinthians, essa molecada que vem hoje aí e fala Corinthians e São Paulo, com uma rivalidade... Não existe isso. Quem conhece de futebol sabe que a maior rivalidade do país é Corinthians e Porco. É nóis. Mesmo país, que depois não, que a Parmalat foi embora e Porco morreu... Não morreu porra nenhuma, não. Morreu. Porco morreu. Porra nenhuma. Vai lá, fala, é nóis. Não morreu. Mas eles continuam achando que é nóis. Eles têm medo de nós. Os times podem dar uma draga. Corinthians e Porco, na manhã de domingo você já fala, opa, hoje é Corinthians e Porco. Se tivesse perdido ontem, tá time, beleza. Da torcida. Pô, só uma draga. Os caras vão querer ganhar de nós. Não ganha porque morreu. Mas não ganha? Quantos vitórias vocês têm a mais que nós, ó? Gente, é clássico. Quantos vitórias vocês têm a mais que Palmeiras? Mas aí já foi falando. Eu tô perguntando. Só tô perguntando. Olha, nos últimos 18 jogos. A gente tá falando. Só sei que eles ganhou 12. Parabéns. E quantas a mais? Então tem que ter a mais. Quantos vitórias? 18. Quantas a mais vocês têm já? Ó, nos últimos 18. O Corinthians ganhou 12. Nos últimos 18. Empatou 5, vocês ganharam uma. Então tá. Ganhamos uma. E mesmo assim, vocês passaram, não? Não. Desculpa, chupa. Olha o seu presente. Olha o seu presente. O Palmeiras é mais rival. Tô vendo, tô vendo. Eu vi o rapaz. Rival. Ninguém se emociona na conversa. O rapazinho o cara que é corintiano. Que ele tem falou que a maior rivalidade é nós. Ô, amigão. Tem medo de nós. Chupa. Ô, amigão. Ah. É, desculpa, eu não vejo hoje. Eu não vejo mais o Palmeiras hoje como um rival também. Você vai falar isso aí para lá pra fazer um coisinho. Eu também não vejo vocês como rival. Eu também não vejo. Não tem ninguém para nós terminar. Posso terminar de falar? Como você também não vê, eu também não vejo. O negócio é o seguinte: é sério mesmo, amigão. Eu queria ser mais humilde, mas o Corinthians não deixa, cara. O Corinthians não deixa. O time do Corinthians, ele tá muito acima. Não, mano. O Corinthians, calma, ele tá muito acima, calma, de qualquer time, calma, da América do Sul. Cuidado! Cuidado! Quatro gols! Agora é hora de honrar. Quatro gols! Cuidado! Ô, Muriel! Ô, Muriel! Ô, Muriel, o negócio é o seguinte, cara. Me desculpa, mas eu volto a falar aqui. Eu queria ser humilde. Tá chorando aí. Deixa eu terminar, gente, por favor. Mas você falou um absurdo disso. Depois você bate. Termina sem groselha. Sem groselha. Sem groselha. Eu gostaria de ser humilde, mas o Corinthians não tá me proporcionando isso. O time do Corinthians hoje, ele tá muito acima de qualquer time da América do Sul. Não é do Brasil, não. É da América do Sul. E digo mais, ó, Barcelona, Real, Bayern, Prepare-se. Ontem vocês viram o que lhe esperam no Japão. Foi o primeiro jogo da vocês viram o que lhe esperam no Japão. Muriel, um abraço pra você, boa tarde, tudo de bom, valeu por ouvir a Energia 97. Sandro, só posso mandar meus abraços? Claro que pode. Então tá, então eu vou mandar um abraço aí pro meu irmão que tá ouvindo aí, do trânsito, pra família inteira. Meu filho tá aqui do meu lado, tá escutando aqui. Tá envergonhado do pai. Um abraço pra toda a família aqui do Taboão, que foi todo mundo pesado, a galera mandou em massa pro jogo ontem, só menino bom. Mandar um abraço aí para outros amigos aí, o Diógenes, o Yuri, o Hugo, todo mundo da galera, a família. Diógenes em dia, é só isso mesmo. Aí, que o bate-lata dele conseguiu rebaixar um pouco até no carnaval. Então um abraço para todos vocês aí. É nóis. E vai Corinthians, campeão da Libertadores 2015. E a última vez que eu liguei aí, eu falei com o Laor, falei que nós ia ganhar e nós ganhamos. Então tá bom, amigo. É isso aí, amigo. Tamo junto, mano. E que venha o Bayern no final do ano. O Real, o Barcelona, quem vier. Calma. Vem que é com nós, velho. Calma, que não tem nada disso. Quer roubar o momento do Juca, velho. Não, aliás, ele quer roubar todos os momentos. Ele tá se achando agora. Ele fala e depois ele fala assim, depois vocês rebatem. Ele não para. E as do Juca, contar só pra lembrar que hoje, meu maior ídolo... Quem? Faria aniversário, Dr. Sócrates. Dr. Sócrates. Valeu, hoje 61 anos. Grande Sócrates. Esse jogou bola, hein? Gente, esse jogou? Esse monstro, jogou. Monstro. Jogou bola não, jogou muita bola. Esse eu posso dizer porque eu vi. Monstro. Mas o irmão foi jogou mesmo. Também. Foi mais campeão. Também o irmão jogou. Foi mais campeão. Você teve títulos de mais importância. Mas aí, Dodô. Não tem como negar, não tem como levantou negar. Levantou mais baixo. Não, não, título, Raí ganhou não, mais. Não tem como negar. Não tem como negar. Título, números são números. Mas bola não dá pra comparar. Jogava. O Doutor jogava mais. Bola por bola, eu acho que o Sócrates foi melhor. E o Doutor... Bola por bola, deu duas. O Doutor jogava de costas. O Mano disse que não, hein? Não, mas outro dia eu falei, mano, pega só de leve pra você ver. Ele contou. Isso? Ele contou e recontou três vezes. Três? Ele fez assim, mano. Uma... Duas. Aí ele falou, não, peraí, acho que eu me equivoquei. Falei, fica à vontade. Como é que o gato? O Benjamin, ele tem o volume de uma bailarina do Bolshoi, velho. Não, mas eu não tô... Três vezes ainda é pouco. Ô, Domênico, essa merda aí. Ô, Domênico, eu discuti... O cara já tem, Domênico Gato, um charutinho desse tamanho. Ô, o judeu, quando nasce, o cara para a ponta aí. Domênico, meu Deus do céu. Você me viu discutir tamanho? Não. O que que eu falei? Quantidade. Das bolas. Só, eu não falei o tamanho. Peso, bolas. Falou aqui também. Ora a bola. Falou o long dong da Vila Maria aí. Mas aí, Domênico, com as bombas, deve estar tudo assim, ó. Fica atrofiado tudo. Lá em Santo Isabel, onde tudo começou. Olha, sempre é lá, né? Sempre. Sempre acontece assim. Tudo acontece em Santo Isabel. A mãe pergunta pra filhinha: filhinha, como é que a galinha faz? A filhinha falou: ah, mãe. Pá, pá, pá. De novo, galinha. Como é que é? Pá, pá, pá. Muito boa, galinha. Aí a mãe falou: filhinha, como é que o boi faz? Ah, mãe, faz De novo o boi? Certo. Sensacional. A mãe falou, legal, filhinha. É bom. Filhinha, como é que a cobra faz? E a filhinha responde, oi, amiga. Ah, não. Olha, RG. Porra, super se vira nos 30, RG número 2, bicho. Sensacional. Mais do que nunca. Eu diria que se tivesse uma premiação, assim, que o Grammy Awards, assim, o Oscar da piada ganharia o Oscar da piada. Ah, não, velho. Imagina o Juca em Barcelona pelas Ramblas, velho. Ele vai com você? Vai. Não acredito. Mas agora vamos falar da Polo Ar, mano. Opa, isso aí, Sombra. Mostre o seu lado fresco. Aliás, ligaram o Polo Ar aqui hoje, você ainda viu, bem, graças a Deus, RG. O mundo vai acabar em fogo, mas graças a Deus, dentro do estúdio, nós não morreremos. Ficaremos igual a Yoko Ono na face da Terra. É, amigão, Yoko Ono era... Como é? Eu queria morrer igual a Yoko Ono. A Yoko Ono, RG, você não sabia? RG, a Yoko Ono, ela já era da época dos dinossauros, tá certo? A cobra do Adão e Eva era da Yoko Ono. O Mark Chapman fez um favor pro John Lennon em libertar ele da Yoko Ono. É isso mesmo. O cara morreu. Quando o assunto é ar-condicionado pra não esquentar a cabeça, vocês já sabem, né? Velho. Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Não sabe? Ah, amigão, vou te explicar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Esse cara tornou a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você tem o mesmo, você tem a mesma importância aí do Santos Dumont, tá certo? Você tem a mesma importância do Grambel, você tem a mesma importância aí, talvez, de um senhorzinho chamado Jesus, que viveu há muito tempo atrás. É isso aí. Jesus, você é um monstro, Willis Carrier. Sim. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentar, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que amanhã tem o quiz, tá bom? Amanhã tem o quiz. Ligou aqui, participou, acertou as três perguntinhas, leva pra casa um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Acesse aí, poloar.com.br, e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Legal, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos trazer aqui mensagens. Ó, daqui a pouco tem notícias do Santos, também do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras primeiro? Então vamos lá. Opa, fala de nós. Vocês, Domênico. Ah, de nós, fala de nós. Vocês. Aí. Não, de nós. Vocês. Nós. Não. Só quero lembrar que continuo aguardando reforços. Mas para a equipe. Que reforço você quer? Liga, meu. Põe o moleque pra jogar, hein? É. Ô, Dodô, você sabia que o Lucas tá jogando com a costela trincada? Não. É, desde lá do, daquele amistoso contra o Shang Chong Chong lá. Você tá brincando. Tá, Dong, é? Mas vamos chamar um especialista que vai falar que isso é. Mano, tem algum problema jogar com uma costela trincada? Olha, sinceramente, se o cara tomar alguma dose extra de morfina... Não, se o cara tomar morfina, ele nem vai sentir que tá quebrado. E se deslocar a costela e perfurar o pulmão? Então, ele só vai cuspir sangue, ele vai continuar em campo. Morre. Tomando morfina, morrer, ele não vai sentir absolutamente nada. Dá pra jogar, gente. Dá pra jogar. Ele cruza a bola e morre. Aí o mano fala, ele morreu. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu com o Edson Arantes do Nascimento. Jogou durante muito tempo com a costela quebrada, trincada, e teve que tirar o rim. Fale com o seu médico. Fígado não. Foi o rim? É. Ah, então. Mas ele falou que agora não tela com o rim. O que tem a ver a costela com o rim? Perfurou. Depois de muitos anos, foi constatado que em virtude da costela quebrada, ele teve o rim perfurado. Ah, então a costela perfurou o rim do cara. É, velho. Do cara não, do Pelé, pô. Ué, mas se perfurou o rim, ele deve ter urinado sangue. Se ele urinou sangue, ele não foi no médico? É verdade, gente. Por isso que ele foi no médico e descobriu. Por isso que tirou, mano. Pô, mas depois de tanto tempo, o cara tá mijando vermelho e fala, ah, não, é que eu tomei aí uma mágoa com groselha. Essa é brincadeira, hein, Pelé? Pera, você não entendeu. Eu entendi sim. Ah, não entendeu. Porra nenhuma. Eu entendi, sim. Ele ficou muito tempo com a costela quebrada, não com o rim, porra, perfurado, seu louco. Então, RG, mas aí que tá. Não, o cara ficou com a costela quebrada durante muito tempo e o cara não sentia dor, continuava jogando. Ele enfaixava. O mano fez o seguinte: ele fez curso de medicina no Instituto Universal Brasileiro. Também, mano. Ele fez curso de medicina por lá, viu, Domênico? De Pelé Instituto também, Universal mano. Brasileiro. Aí ele respondeu tudo e foi se concluiu o curso de médico. Mas e aí, o Leandro, Dodô? O Leandro tá fazendo tratamento no pé esquerdo, né? Banana? É. Vai usar uma bota ortopédica aí por mais duas semanas. Ortopé. Põe então. Osvaldo. Tão bonitinho. Osvaldo, põe o menino pra jogar. Quem? Rapaz. O Gabriel. Menino Jesus. É. Menino Jesus. Osvaldo, o Leandro tá machucado. Põe o Gabriel. Osvaldo. Põe o Gabriel pra jogar. Osvaldo. Gostaria de reforço. É que tem que falar alto que às vezes ele não ouve. Ele dorme. Osvaldo. Põe o Jesus pra jogar, Osvaldo. Vai, continua, amor. Porra. Meu pai. Vamos ver se ele ouviu agora. Porra, é quaresma, que... Jesus está ocupado. Não, que ele tem que ouvir. Às vezes quaresma, fica... Jesus está ocupado. Vamos, mano. Próximo. Ah, não, não é próximo. Ouvinte. Chega. Fui, Sombra. Como assim, chega? Fui. Acabou? Ah, não tem muito mais pra falar. Como assim? Não fica isso, aí. O Palmeiras tá de folga essa semana, tá treinando lá, fazendo treinamento. Quando tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. O jogo é só domingo. Nada como um jogo atrás do outro. É. Mas fica aí, não, mas enquanto tá tudo tranquilo. Estádio 97, daqui a pouco tem o Chupa Delivery, hein? Vamos aqui ligar para um torcedor do São Paulo, indicado por um corintiano que está feliz. O Mano vai ligar. Quem que vai ligar? O Mano ou o Benjamin? Mano, faz, Benjamin. Quem vocês quiserem. Não, vocês quer tirar no Paroim para aí, por favor? Yes. Você quer tirar? Faz. Se deixar no Mano Benjamin, ele vai escrotizar, hein? Faz uma semana de cada um. Foi a primeira do Mano, agora vai o Benja. Por mim, posso ir. Eu tô no lucro, porque Só de ver o cara falar que é adolescente com cólica de TPM aí. Tá certo. Então, já, olha, então daqui a pouquinho, a gente vai. Tá quietinho, né, trouxa? Daqui a pouquinho, infelizmente, para nós, São Paulinos, daqui a pouco, infelizmente, para nós, São Paulinos, vai rolar um chupa delivery, tá bom? A grid? O jogo tá soltando fogos, é legal. Não, não fica quietinho. Olha o avião do estádio passando aí, ó. Ó, o avião do estádio passou, anota aí. Promoção, avião do estádio 97. É, Energia 97 tá voando cada vez mais alto. E você vai pra Barcelona pra assistir Barcelona e Real Madrid. Pra participar, fique ligado aqui no estádio 97. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97. Em qualquer dia do estádio 97. Não é que você precisa ouvir todos os dias. Todos, não. Escolhe um dia e anota, desde o começo do programa até o final, quantas vezes você ouviu o avião do estádio 97 passar, tá bom? É simples demais. Simples aí você, assim. Aí você faz a sua inscrição conforme está no nosso regulamento, 97fm.com.br. 97fm.com.br. Leia lá, vê lá como que funciona. Vai, aí no primeiro dia de março, primeiro dia útil de março, dia 2 de março, primeiro que ligar aqui no estádio 97 ao vivo. E? Entrar no ar ao vivo. E? E acertar quantas vezes ouviu o avião do estádio 97 num dia que ele mesmo escolheu. Escolheu? Vai comigo. Vai com R, desde que com passaporte em sim, dia. Sim, claro, vai claro. Pra Barcelona. É. Vai pra Barcelona. Simples assim. Vai ver Barcelona e Real Madrid. E vai curtir o melhor que existe na Catalunha. As esse Ramblas, lugar fantástico. Sim. Porque, as inclusive, Ramblas. A Catalunha tá vivendo aí o ano do turismo do interior e montanha. Também tá vivendo o ano do turismo familiar. E é lá na Barcelona. Ô, velho, leva os meninos lá, meu. Leva quem ganhar. Ou as... vai que uma menina ganha, né? É, claro. Já foi comigo pra Manchester. Já foi, é verdade. Botinha levou uma guria. Leve pra conhecer o autódromo lá de Fórmula 1. Mungique, o circuito de Barcelona. Monte Mungique. Muito legal o autódromo. Monte Mungique. Dizem que é muito teleférico, show de bola. Teleférico. É o Monte Mungique. Eu vi lá. Pra você legal. Que pensa que é só nos Estados Unidos que se faz compras... Mais de 35 mil lojas para você fazer compras na região da Catalunha. Prepara, Egeta Mulher. Então prepare-se, prepare-se. Você vai ter esse lugar maravilhoso. Sempre tudo isso com apoio da Singapore Airlines. Ah, você já conheceu a Singapore Girl, velho? Tá louco? Me respeita. A cara dele. A cara do RG, velho. Não são aeromoças, são Singapore Girls. É outro nível, é outra história. Eu nem olho pro lado. Entra no site da singapoair.com pra você conhecer um pouco mais, viu? Ou acompanha até, curte o nosso Facebook aqui, que toda hora você vê um pouquinho mais de como funciona a Singapore, que é uma das maiores empresas do planeta. Sensacional! Muito bem. E ó, e além de tudo isso, você ainda vai ver Barcelona e Real Madrid. Você vai ver um pouquinho de como se joga um bom futebol, com tabelas, jogadas em progressão, gols. Mas você sabe que quem começou esse trabalho no Real Madrid fui eu, né? Ah, foi. Quem começou esse trabalho. Opa! Opa! É. Você falou, você que descobriu o Hugo Sanches no Real Madrid. Opa! Ô, meu, deixa eu falar um negócio. Mas esse. Não, volta aquele. Deixa eu falar um negócio, você tá meio bravo comigo. Volta aquele, volta aquele. Deixa eu falar, só um minutinho, mano. Tá meio bravo comigo, não dá pra ir pra lá pra aprender, fazer um curso. Não tem como não ficar bravo. Se eu ficar bravo com alguma coisa do administrativo da rádio, eu tenho que falar com o Fernando. Não, mas você tá bravo aí, que também não joga nada, irmão. Mas volta naquele outro. Acho que tem jeito aí, a vaga, porque com esse time de vocês, eu podia fazer o melhor futebol. Olha. Eu acredito que você queria a moto. Você é eu acho que você é um dos poucos até que consegue mudar um jogo no meio tempo. Tá escutando? Como é o nome olha do rapaz? Olha a motinha já querendo luxo. Tá escutando lá, olha. É só carreta no Morumbi. É, a carretinha já soltou, hein? E o modo que falava que não chegava na carreta, velho. E o modo que cansou de falar, aqui não tem lugar pro Luxemburgo. Não fala, não. Cansei opa, mesmo. Oba, pega a gravação. Não, mas eu não tô falando que não. Cansei mesmo. Sabe o quê? Ué, porque você nunca mudou de opinião. A sua opinião é a mesma sempre. O Sobra tem razão. As opiniões do modo são igual as ações da Petrobras, velho. Você ouve um dia, tá lá em alta, tá lá em cima. Você um nunca tá mudou de opinião. Não, mas a tua é brincadeira. Ah, para. Mas tá louco. Você disse, é o... primeiro você corretão. Babava o é polícia corretão. Fabiano, corretão. Agora odeia. Vai, corretão. Babava, odiava o policia e ama, agora odeia de novo. O Luxemburgo ele odeia, agora ele quer. Deixa eu perguntar, tem possibilidade? Falou, senhor, personalidade. Fazer um trabalho, a longo prazo. Adolescente com cólica. Já aproveitando, me diga uma coisa. Ô, Dodô, foi bem. Se por acaso... Se por acaso, tô começando a pensar, na próxima rodada da Libertadores, o São Paulo não for feliz, RG, em poucas palavras, você acha que pode acontecer algo de muito diferente? Vai começar, e fortemente, porque já começou, né? Quer dizer, vai continuar, porque já começou. Eu tô de Domênico. Tô de posição. Se a próxima rodada contra o... O Danúbio. É em casa, é em casa. Porque hoje, eu cheguei só pra explicar, Domênico. Hoje jogam Danúbio e São Lourenço. É. Pro torcedor do São Paulo e até do Corinthians, era legal o empate. Claro. Se perdiam pontos pelo caminho. Agora, se houver um vencedor... Ou não. Se houver um vencedor... Se houver um vencedor, é melhor o Corinthians, não. Não, o Corinthians é o primeiro lugar do grupo. O Portuga tem sempre que enfiar informação que não precisa. Mas como não precisa? Joga hoje. A pergunta é, outra. Se o São Paulo perder para o Danúbio, o que acontece? O que, que você acha que pode acontecer? Eu acho que o Muricy vai ficar na corda bamba ainda, não cai não. Certo. Mano? Ah, Sombra, o processo de fritura com relação ao Muricy já começou e não é de hoje, velho. Se o São Paulo tropeçar na próxima, ele já fica com a corda no pescoço. Então, mas igual que eu falei, corda no pescoço. Tá um passo do penhasco, Domênico Gato. A chance dele cair depois do terceiro jogo, se São Paulo tropeçar mesmo, é gigantesca. E só não foi empurrado mais, conforme eu disse ontem, quando você fez a pergunta da goleada, porque não tomou. E se sai de lá ontem, com 4-5, nossa. É aquilo que a gente tinha comentado. É... Benjamin. Eu acho que você tirou o hino do Flamengo. Eu acho que se o São Paulo não passar... Tava falando do Lucha. Eu acho que se o São Paulo não passar a primeira fase, eu acho que acontece. Hã? Se o São Paulo não passar a primeira fase da Libertadores, eu acho que acontece. Aí é. Aí sim. O próximo jogo, a não ser que aconteça uma coisa. Aí sim, São Paulo dá uma goleada no Morumbi, aí eu acho que é difícil. Mas tirando isso, não. Tá certo. Mas se não passar a primeira fase. Agora, até porque o Aidar, ele tá, a mão do Aidar tá assim. Eu acho que o Muricy já caiu, só falta oficializar. Aí não sei se é daqui uma semana, daqui um mês, enfim. Agora se vocês... Mas já tá com cara de óbvio. Agora se vocês quiserem um treinador que trabalhe direitinho... Que eu tô na China. Tá na China ganhando 1,5 milhão por mês. Tá ganhando muito dinheiro lá, meu. E o Mano, onde tá o Mano? Aqui. Tá em casa. Não, o Mano. Quem que tem no mercado? Não, o Mano está em casa. O Mano, é? O Abel tá no mercado. Abel tá em casa. Abel em casa. Aí o Abelão. Abelão. Quem mais? Dando sono. Ah, mas Abelão nesse time do São Paulo não ia adiantar, não, eu acho. Por quê? Porque o time do Abelão pega mais. O São Paulo não tem perfil de jogador no meio campo que dá porrada. Não, mas de repente. Os volantes do São Paulo são bonzinhos. Ué, vai precisar um cara que dá uma dedada lá, né? O São Paulo só tem 11 jogadores. É. Não vou lance, eu digo. Ah, dá uns gritos no carro, um susto. Tá tomando dedada, Mota? Oh. Ai, que gostoso. Precisa. Olha que bonitinho. O Mota falou que o time tem que tomar dedada. Ah, tem jogador que tem que levar, tem que dar um choque. Mota. Tem jogador que levar um choque, viu? Então, se a favor do conversar. É. Mas é que você tá empregado, né? Mas já rapidinho. Vamos trazer ouvintes? Mas antes o Narigudo vai falar do grupo Esser. Ei, os Horn, hein? Chupa todos. Olha só, amigão, você quer qualidade? Você quer mais qualidade de vida? Venha conhecer o Le Village na nossa querida Mídia Domênico, na nossa Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Olha, o Le Village é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo aí. Apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Olha, e lá no o Le Village... É uma coisa muito legal, mas você tem que ir lá conhecer. Tem que ir lá na Casa Verde conhecer. Você vai ver um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto e infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. A dona Jamile me mandou hoje um WhatsApp. Ah, minha mãe? Hã? Olha, você vai falar da minha mãe. A dona Jamile me mandou um WhatsApp me interessei muito. Me pediu um endereço. Dona Jamile. Todo mundo se interessa. É pertinho da nossa casa. Rua nossa. José. Não, nossa, pode falar, porque considero a Dona Jamile como se fosse, né? Como se fosse o quê? Nós. Nós o quê? Família. Não posso? Pode. Você não, mas Dona Jamile sim. Eu não. Eita. Dona Jamile outro dia falou uma coisa pra mim que eu quase chorei. Não falou nada pra você. Não vem com esse papinho de mentir aqui, não. Você fala com a Dona Jamile? Direto. Fala com a minha mãe, você tá louco? Ela você falou, liga pra ela? Você é o filho que eu não tive. Ah, sim, tá bom. Olha, Dona Jamile, vá visitar o stand na rua José de Brito de Freitas, número 295. Olha, rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Levilage. Levilage com dois L's, hein? Você pode ligar também. Anota o telefone aí, Donozito. Vai. 3951-3888. Vou repetir. Repita. 3951-3888. É isso aí, Le Village, é Casa Verde, é Ser Zombinha. Legal, legal, legal. Oba, não vai rolar o chupa? Olha se quiser. Então vai lá, então vai lá. Vamos lá. Rapaz. A gente sortiu aqui um ouvinte, é uma vinheta ou uma trilha? É forte, hein? Vai revelar agora quem é o ouvinte. É o Benjamin, vai. Delivery. É o Chupa Delivery. Infelizmente, hoje, o Mano e o Benjamin vão ligar para um torcedor São Paulino, indicado por um torcedor do Corinthians. Já tá só rindo, que esse torcedor do São Paulo é triste. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Pegadinho malandro. Nem sabe o que tá acontecendo. Será que ele tá com... Vamos ver se vai pra colocar no ar. Tá do Montinho? Atenção, vamos ver. Tá tocando mal? Ainda não. Ainda não? Ainda não? Muito bem. Enquanto isso, eu vou lendo alguns e-mails aqui para que dê tempo de completar a ligação. E-mail do Henrique Godinho. Fala, galera. Tranquilidade? Gordinho. Não acho que o Tite faça apenas o Fagner jogar. Existe a vontade do jogador também. Fagner corre 14 km por jogo. O Ganso, 2 km. Ganso tá bom pra jogar nas Olimpíadas. Chupa, vai sempre pro inferno. Vai, Corinthians, Henrique assim, Godinho do Diadema. Você não leu? Vai, Corinthians. Tava lendo, isso aí. Não, você não leu, você falou que vai pro inferno. O Félix, chupa, vai pro inferno, você falou. Félix Eustáquio. Dodô, manda um chupa pro Kleuber. Vai pro inferno, você também. Como assim? Não, quê? Não, mas tem que ler. O Márcio, eu tava lendo, não tô lendo. O Márcio Watanabe. Muito bom ter que vir morar em Campinas e poder acompanhar o programa pelo aplicativo. Grande abraço a todos. Valeu, Márcio Watanabe. Campinas que tem o Guarani, falar a verdade, né? Bom pra caramba, né? O Wagner Alves. Galera, concordo com o Sombra. O Tricolor não jogou nada ontem. Grandes tempos em que se dava orgulho de ver o Tricolor jogar na Libertadores. Valeu, Wagner Alves, do Itaim Paulista. Aliás, teve ouvinte aqui pedindo pra eu... Teve ouvinte que escreveu pra mim, assim, dá pra você falar de novo o que você falou no começo do programa? Falei, amigo, não dá. O programa termina às 8. Não vai acabar aqui, ó. O Tadeu Costa. Sempre falei, não deixa o Álvaro Pereira ir embora, o time precisa de um cara igual a ele. Concordo com você, velho. E Álvaro só Pereira, você acha que ia modificar alguma coisa ontem? Lógico, só de brincadeira, velho. Ele não ia tomar aquele corte lá do Jadson, não, viu? Tá de brincadeira, não, Igor, não ia, não. O ia Igor cair mais Silva. Longe. Me desculpem, mas nessa questão aí do chulapa, do ganso, a grande árbitro bandeirinha é absolutamente a mesma coisa. É verdade, é a mesma história. Nesse ponto, o argumento do chulapa não faz sentido algum. Quanto ao roubo, justificar a derrota realmente não se justifica. O Leandro Ramalho Campana. Fala, galera do estádio. Grande abraço para todos e chupa, mas chupa, Motinha. O Bruno de Moura. O Tite tá treinando o Corinthians igual basquete. Só jogadas ensaiadas e com táticas. Assinado Bruno Santos. É, mas é assim? Tem esses treinos no futebol? Rola isso? Mas treinador sabe isso, não é? Sim. Rola isso. No São Paulo lá tem o tradicional amarelo contra vermelho, tá? A empresa sempre divulga, o fulano gente, ganhou. Embora muita gente discorde, mas eu defendo a tese. Você tem treinador e você tem técnico. O técnico tá um grau acima do deixa treinador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vanderlei Luxemburgo é o quê? Técnico. Luiz Felipe Scolari. Estamos aguardando, você tá mais pra treinador. Viu? Estamos aguardando pra ver se a gente consegue linha pra um ouvinte que foi inscrito pra tomar um chupa, hein? Estamos aguardando aqui na linha. Enquanto isso, vamos lendo as mensagens que vêm através do nosso aplicativo. Vamos. Você só será tarifado após o infelizmente. Vamos ligar para outro. Vamos tentar ligar para outro. Vamos ligar para outro. Chupa Delivery. Mas podia deixar um chupa gravado para esse trouxa aí. Deixa. Podia deixar um recado. Ô, Domênica, Domênica. E liga para outro. Então, deixa gravado, assim, chupinha pro negro. Na próxima, se cair na caixa. Manda um chupa gravado, velho. O cara é malandro. O cara é malandro. Vai eternizar o chupa. Vai eternizar. O cara não quer atender o telefone. Vai ficar um chupa pra chupa forever. Já tinha até uma riminha. É. Mas vamos continuar tentando. Chupa forever, gente. Foram muitas as inscrições, viu? Foram muitas as inscrições. Muitas. Bah, assim que você disser ok, você tá conseguindo a linha aí. Valendo. É. O Alcir Prata escreve. Olá, galera do estádio, sou corintiano. Último. Ó, olha lá. Alô. E aí, Zulino? E aí, tudo bem, velho? Tudo bem, o que é? Ô, cara, eu tô... Tô preocupado aí, velho. Tentei falar contigo ontem à noite, não consegui. Só dava caixa e depois só tocava. Tava vendo o jogo, Zulino? Você tava vendo o jogo ontem, que eu tentei falar contigo, não consegui, parceiro. Quer? É. O que você tá falando? Ah, não acredito que você não sabe, vai. Que ninguém... Não, pega no teu celular, não. Pega no teu celular, Julino, e vê quantas vezes eu te liguei. Nenhuma. Ah, então você não tá vendo teu celular. Você tava vendo o jogo ontem? Não tava vendo o jogo, não tava vendo o celular também. Ah, mas você conseguiu ingresso lá pra ir? Porque parece que você tava tentando ir lá pra ver o jogo lá em Itaquera. Tá bem já. Zulino? Alô. Zulino? Quem tá falando? É o Benja? Não, posso falar igual pra você? Pode falar. Vai. Zulino, é o... Zulino. Chupa Corinthians. Arroz pepino no tchoba do Zulino, velho! Chupa, Zulino! Posso falar uma coisa? Não, não, não, não! Ó, não fala não que você tá no ar, você tá ao vivo. Se você falar, você vai falar palavrão não, hein, Zulino? Só tô não, te... por que não, pô? Por que não? Não. Não é do meu feitio, não. É, ah, mas deixa eu falar. Não. Olha, Zulino, é do fundo do meu coração que eu tô te ligando pra dar um chupa muito grande. Tá certo? Quem mandou chupa pra ele? Quem mandou chupa? Você sabe quem mandou? Cê, quem encomendou o chupa? Ô, Zulino, sabe quem pediu pra te ligar pra dar um chupa delivery? Quem foi o Mané que pediu pra ligar? Você conhece o Zahri? Esse picareta trabalha comigo, infelizmente. Ó, eu vou te falar no e-mail dele, ele fala assim: ó, quero mandar um chupa pro Zulino. Aí ele fala, bambi chato pra caramba pela derrota contra o Coringão. Ele falou que você é muito chato, Zulino. Vocês, ó, vocês sempre foram fregueses nossos. Agora a gente tem um pouquinho freguês de vocês. É, mas deixa eu falar, Zulino. Freguês aonde? Tá maluco? O Zulino é, o Zulino tá no túnel do tempo. Zulino, nós estamos em 2015. Não faz tanto tempo assim, pô. Mas, ô, Zulino, ó, legal que você entrou na brincadeira, tomou um chupa, o chupa delivery do Estádio 97. Você ganhou um boné do Estádio 97. O seu amigo que também encomendou chupa delivery pra Zahri. Você, o Zahri, também ganhou um boné Vista Aérea Estádio 97, tá bom? Valeu, Sombra. Falou, cara, um abraço, cara. Abraço. Valeu, desculpa, Zulino. Desculpa, cara, desculpa. Pedala, mano. Vá pro inferno, chupa. Mané. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu, Zulino. Valeu. Oba, oba. Oi. Vamos fazer mais um ainda hoje? Vamos, mais um. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai com mais um. Porque agora é hora. Eu podia fazer também hoje um diferente. É. Podia ligar pra contar os gurus pra ele dar um chupa pro Mota. Um chupa dele. Sabe, é um chupa que vai. A brincadeira não era essa. Não, mas poderia. Mas vai mudar. Poderia, pela meu arrogância. É, mas no meu programa eu mudo as regras. É você, mas você é gênio. Eu mudo. Você tá sensacional, você tá ficando cada dia. Tá melhor. Tá cantando. O Santos tá cada vez melhor, né? Ele perdeu o freio. É verdade. Agora perdeu. Ele vai, né? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, rápido, mais rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem o HDI Bate Pronto móvel, com veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas, para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo. Porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina, nada disso. Muito mais inteligente, não é? Com a HDI é assim, de bate pronto. E não esqueça, com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BR, esse é o Estádio 97, agora, trazendo a sequência sem parar, é o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência, com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. É, rapaz. Alô. Alô, Domênico. Opa, quem fala aí? Giovanni, cara. Ô, Giovanni, tudo bem? Cara, tô muito emocionado, meu Deus do céu. Que isso, é nós aí. Caramba. Tá certo, Giovanni do quê? Giovanni Françoso Cariello. Hã? Françoso? Françoso Cariello. Cariello. E quantos anos? É 27. RG. Ah, RG hoje? 2.7, hein? Hoje. Hoje não, mas ontem. O que aconteceu? Ontem? O que foi ontem? Deu pra escutar lá de casa. O quê? O grito do Sombra. É mesmo? Sombra o quê? A hora que acabou o jogo. O que, que ele gritou? Cariello! Ah, sensacional! Ah, não, não. Sensacional. Gritou, gritou? Não. Sim. Não, você sabe, Domênico. Ah, não. Eu venho aqui, eu falo. Ele já esperava. Monte, etc e tal, você entendeu? É, mas vamos guardar as coisas nos seus devidos lugares, né? Certo. Também não vai agora acabar com o meu dia, não. Não, lógico que não. Vai passando a vida e a gente vai vendo que tem tanta coisa mais importante. Vai calejando, né? Com certeza. Ih, rapaz. É, RG Moda Foco. Pior que é verdade. Cora vai não, me morrer vivo. Mas o futebol tem que ser um entretenimento mesmo. Eu entendo e compreendo. Quantos ouvintes nós falam assim, meu, eu não conseguia dormir. Nego escrevendo, falando assim, eu não conseguia dormir. O Mota, eu não conseguia dormir. Gente, também já passei muito tempo vocês... No, na linha, eu não conseguia dormir. Você entendeu? Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai calculando as coisas de outra maneira. Mas não deixa de ficar puto. Claro, senão eu também não teria feito aqui um discurso de mais ou menos 229 minutos. Mas para ontem já tava cravado, 20 minutos. Quê? Era querer tapar o sol com a peneira. Ei. Era querer tapar o sol com a peneira, velho. Ontem para, aí vai, o favoritismo do Corinthians era gigantesco. Você não falou isso. Falei como não. 60-40 era favorito. Só um minuto, só um minuto. Tá gravado. 60-40. Mas não é aquele monstruoso. Cadê monstruoso? Mas eles, é 90-10. Mas é porque eu tava humilde ontem. Ontem eu tava humilde. Hoje eu tava o quê? Hoje eu tô arrogante. Perna pra caramba, falar a verdade. Agora você perdeu a humildade. O Corinthians não me deixa ser humilde. Eu tento, mas o Corinthians não deixa. Se o senhor não é mau caráter, se o senhor é uma pessoa de bem, criada por pais como o seu Zezé e a dona Ana Maria, que são gente nota mil. E agora, mano? O senhor há de reconhecer que eu falei aqui antes do jogo e alguns dias já que o Corinthians saía na frente do São Paulo. Não, mas você falou, mas a minha crítica tá com relação ao Mota perder o sono. Mas o Mota... Aceita que dói menos, porra. Lógico que é. O Mota fazer o quê? Mas você fala mesmo, você fala, o Corinthians ele tá jogando melhor, a chance do São Paulo ganhar é praticamente zero, enfim, só se acontecer uma catástrofe. Mas o Mota acreditava. Mas aqui ontem... E a pior mentira é aquela que você conta pra si próprio. Eu acreditava. Zero, não, vai pro inferno. Mas aqui ontem, com exceção do Mota, todos deram o Corinthians como favorito. Deixa eu falar uma coisa, então aceita que dói menos, Motinha. Vou falar uma coisa, boa noite, Adelicense, um pouco aí. Vou criticar, posso criticar, mas sempre vou torcer pro São Paulo e sempre vou acreditar que pode ficar melhor. Vou falar uma coisa a você, o seguinte. Fala, Chorici. Vocês podem criticar, falar o que quiser, mas eu também não quero ouvir elogio na última rodada quando nós ganhamos o jogo de volta. Ah, mas nossa. Que eu tô falando, entendeu? É, boa. Fiz com a crítica no trabalho. Vem mais que obrigação. Não ganha pra ver. Não ganha pra ver. Deixa eu ganhar, tô... Se tu ganhar, tu... Você não tá no Flamengo. Não tenho tanta certeza se eu vou estar no jogo de volta, né? Daqui vocês rodaram, se eu vou estar lá, né, meu? Mas a gente vai trabalhar, né? Na minha época não perdia! Não, você tá louco? Sai nunca daqui. Perdeu! Vaza. Tá, espírito. Ei, Alasco, Corinthians renda! Começar a bater tambor aqui, hein? Sabe o que eu fiz? Quebrei cadeira. Pulei. Pisei na lama. Mas na minha época, Domênico, São Paulo ficou anos sem perder o Corinthians. Lembra? Quantos anos ficou sem perder? Mota! Você que me assessora também. Quantos anos ficou sem perder? Já perdeu na arena. Você não foi. Com o Marcelo Portugal Gouveia ficou vários anos. Ficamos sem perder. Anos e anos. Um tabu, 4 anos é perder. Aí você tá falando... 4 anos! É outro dia. A vergonha! Né? Não era você, né? Bom, você não perdeu na arena, não. Eu acho que o Juvenal era o presidente quando teve aquele... Não era, acho que já... Ele já era, ele tava no fim da eleição pra São Paulo, presidente. Não, a foi em abril, não foi? Não, mas agora o Brasileirão, o São Paulo não jogou lá? Mas o Brasileirão, mas já. Essa sequência mais do que ágil do sem parar, 3 eventos na sequência, rápido. Né? E que time você torce? Corinthians, graças a Deus. Ah, Coringão, mano. Opa, Mota. E aí, amigo? Mais um pai, ó. Satisfeito com mais um show, velho? Com certeza, cara. Jogamos muito ontem. O Tite é sensacional, cara. Ele é um monstro. O time mudou absurdamente do ano passado para esse ano. Não tem nem comparação. Concordo com você, velho. Assistir o jogo do Corinthians hoje é a mesma coisa que num show do Roberto Carlos. Você sabe que você vai se emocionar e vai agora sair satisfeito. Ele tava quietinho, agora deslanchou. O negócio é o seguinte. Ele tava quietinho, agora desculpa, pronto. Desculpa. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Ô, amigão. Com relação aí ao momento atual do Corinthians, aí todo o trabalho que o Tite vem fazendo com esse time que o Tite tem na mão, volto a falar aqui, gosto muito do Guerreiro, mas o Guerreiro aí você que fica fazendo doce para renovar, velho, desculpa. O Corinthians a cada rodada que joga sem ele no ataque, o Corinthians tá mostrando que ele não faz falta. Faz falta por ser um grande jogador, tá certo? Óbvio que se incorporar no elenco que já tá arrumadinho, como é o time do Corinthians, ele vai, óbvio, vai fazer a diferença, ô, mano, vai fazer seus gols, lá, etc. Ia ser tal. Mais, viu, cara? Mas é que tá, Portugal, hoje, tá certo? Com a bola que o Corinthians tá jogando, porque antigamente todo mundo falava, ah, Guerreiro dependência. O Guerreiro, quando tá em campo, o Corinthians é um. Quando o Guerreiro não tá em campo, o Corinthians é outro. Não tô falando aqui que o Guerreiro é um pernudo, que é um cabeçudo, que não joga nada. Muito pelo contrário. Faz a diferença? Faz a diferença. Só que hoje, no momento que o Corinthians vive, tá certo? Com o entrosamento que o Corinthians tem e com as peças que o Tite tá utilizando ali, seja o Danilo no ataque, seja o Emerson improvisado na função do Guerreiro e coloca o Steven Mendonça do lado, o Guerreiro não tá fazendo falta. Ô, tá, amigão? Não. Se colocar o Wagner Love lá, o Wagner Love começar a jogar bola, entrar em forma, acho que o Guerreiro tem técnica, joga muito, é matador, mas acho que o Wagner Love tem tudo pra suprir ali a ausência dele. É, eu também acho, cara. É, o ano passado o Corinthians ele vivia muito nesse negócio da Guerreiro dependência. E querendo ou não, isso daí fazia uma baita falta quando o Guerreiro não podia jogar. Hoje, sim, com a bola que o Corinthians tá jogando, tá gastando a bola, velho. Se bobear, até o Cássio faz um 2 ali no meio campo pra tocar com a galera ali pra criar uma jogada ofensiva. O time do Corinthians tá voando, velho. E o ano passado a gente tava precisando de atacante. Esse ano a gente tem um monte. Tem o Sheik que tá jogando bola, o Wagner Love, o Maicon. O Danilo pode até fazer o papel de centroavante ali, de pivô. Então, não vai fazer muita falta ali, caso acabe não renovando. Também acho, amigo. O Wagner Love, cara, foi até engraçada a contratação dele, porque um jogador babalado que nem ele, acho que não teve, pelo menos eu não vi, tanta repercussão que nem ele, acho que não merecia. Acho que foi uma contratação que foi bem mais quieta, que tipo, não gerou nem tanta manifestação ali, mas acho que ele vai conseguir jogar muito bem aí no Corinthians. Eu também acho, cara. O Wagner Love é um cara que se conseguir se adequar fisicamente, eu acho que bola todo mundo sabe que ele sabe jogar. Hoje o Wagner Love nesse time do Corinthians, aí, se ele tiver aí 70%, tá certo? Do auge do preparo físico que ele já teve um dia, ele vai forrar de fazer gol. Porque jogadas ofensivas ali não faltam pra quem joga naquela posição de centroavante, ou não? Sim. E com o Jadson aí melhorando, começando a jogar bola com o Tite, coisa que não estava acontecendo no passado, Elias também, Renato Augusto, tem tudo ali para virar um artilheiro desse time aí. Acho que ele tem bola pelo menos para isso. É, esse é um grande problema também, né, cara? Quando os jogadores começam a aparecer, os caras começam a jogar bem, enfim, a mídia fica em cima, as propostas começam a chegar também. O próprio, sim, Roberto falou hoje que não gostaria de vender o Jadson aí durante o período da Libertadores e que só venderá o jogador caso exista uma proposta aí depois do término da Libertadores. Mas o Gil também já é um jogador que começa a ser sondado, enfim. O ruim de você estar bem é esse, né, cara? É, você muitas vezes acaba aparecendo demais e, consequentemente, os times aparecem também fazendo propostas bilionárias ou então trilhardárias para tirar algum jogador do clube. Infelizmente é isso. Um monte de meio campo, né? Até tio Lodeiro, Jadson, Renato Augusto. O Lodeiro já foi embora, pode ser que tenha proposta para o Jadson também, vai embora. Já começa a ficar ali um pouco perigoso, tem que começar a segurar também o pessoal. Concordo contigo, cara. E se você fosse o Tite, você manteria talvez o Felipe, que é um zagueiro que foi muito questionado na zaga aí do time, principalmente ano passado, mas que agora vive um excelente momento, a gente tem que reconhecer isso daí. Ou você colocaria o Edu Dracena para jogar, amigão? Não, eu manteria o Felipe, cara. Ele, nesses 3-4 jogos aí que ele fez, ele pelo menos passou bastante segurança. A torcida tinha muita desconfiança aí nele. Eu também, todo mundo, todo corintiano, mas ele representou. Pelo menos não deu nenhum perigo ali, não tomou susto. Acho que eu tava falando com meus amigos ontem, o que faltava acho, mais pra ele era ritmo de jogo, uma sequência de jogo. Porque depois que ele entrou, virou titular ali, pelo menos ele não tem comprometido nenhuma bola. Assim. Tem jogado muito bem. Também acho, velho. Hoje, tá certo? Hoje, tô falando hoje. Hoje é dia 19 de fevereiro. Hoje o Felipe merece continuar como titular do time. Hoje, aniversário do Sócrates. É, infelizmente, aí o doutor não tá mais aqui com a gente, mas uma grande figura. Mas sim, com relação ao Felipe, amigão... E até no sábado eu fui lá na Arena assistir o jogo contra o Botafogo. Eu acho que o Edu Dracena ainda não tá no, num ritmo bom. Ele deu umas falhas, tudo, manteria o Felipe. Acabaria deixando ele como titular. E eu acho que o time que tá jogando hoje em dia, acho que o ideal que o Corinthians tem. Se colocar ali o Guerreiro no lugar do Danilo, não faria nenhuma outra mudança, tá? Acho que é o que tem de melhor ali. É isso aí, amigão. Do final de semana temos um confronto diante do Ituano pelo Campeonato Paulista. Manda o seu placar aí. É 2-0. Boa, mano. E quer mandar um abraço pra alguém? Ah, pra galera aqui de Pirituba, onde eu moro. Bem, já acabou não falando aí. Mas o pessoal aqui, que um monte de gente já falou que tava me ouvindo aqui no estádio e tal. A galera também. E o pessoal do meu trabalho também. Pra vocês aí, Domênico, ouço você todo dia. Benja. Valeu. Benja ali no Fórum do Esporte, no programa de vocês. Obrigado. Sensacional. Valeu. Valeu, velho. Falou. Valeu, grande abraço. Obrigado, valeu, amigão. Um abraço. Um abraço, velho. Esse é o momento sem parar do Estádio 97.3. Ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. É. Sem parar com você em todo lugar. Alô. Alô? Me fala. Alô? É, Paulo. Ô, Paulo, tudo bem, meu? Mais ou menos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Paulo do quê? Só um minutinho, por favor. É José Paulo Santos de Oliveira. Quantos anos o José Paulo? 29, completado domingo. Domingo agora? Isto. É. 2.9 agora, domingo. Hoje. Hoje eu não sei, mas ontem foi azeitona pra todo lado. Ah, gente... sensacional. Um garoto, é gente. Oliveira, de tudo que era jeito. É. Puta, azeitona é ruim, não, né? Não, é bom, para, deixa lá. É bom, ruim é pra cacete com a gente. Azeitona já é coisa pior. Pimentão aí. Deve ser nosso, deve ser ótimo. É bom. Então come tudo pra não sobrar nada. Eu como mesmo. É bom. Coisa mais horrível. É bom. Ó, velho, qual que é o bom? Ô, Domênico, apesar do nome, eu odeio azeitona também, cara. É bom. Azeitona é a coisa mais nojenta que já inventaram. É ruim. É todos os erros possíveis. É bom. Ó, tem algumas coisas que não. Qual a patente de azeitona? Não, ruim pra fazer. É bom. Existem algumas coisas que são muito. Olha, não precisava nem existir. Não, azeitona é bom. Azeitona é uma. Que bom. É bom. Palmito, puta coisa que você é bom. Palmito, você copa e você tá comendo um papel. É bom. Tempera com bom ajeite, é bom. Aqui azeite. É bom. Oh, velho. Não, porque eu vou falar, azeitona é como é. É bom. Já falou bairro? Sem parar. Ô, Domênico, moro no centro, só que no centro de Jesuânia, Minas Gerais. Meu Deus! Quer dizer que o Galo é o maior time do mundo de Belo Horizonte, que beleza! Eu conheço Jesuânia, eu falo que é Minas Gerais. Ali nasceu esse moleque que joga no Palmeiras. Esse é da base que sube agora. Gabriel Jesus. É bom. Jesuânia é uma cidade próxima de São Lourenço, e eu vou te falar, das Águas. Eu morei na José Dias de Castro. É bom, São Lourenço. Eu morei um ano aí. Eu trabalho lá em São Lourenço. Você conhece essa rua, a rua José Dias de Castro? Conheço. Você vê que não é mentira. É verdade. Mas só que eu morei um ano, eu era moleque. Cara, São Lourenço, eu passei minha infância. Ou lá ou Ribeirão Preto? Férias. São Lourenço é Chico das Águas, muito bom. Quer ver muito o bom. Sobrar? Muita gente não sabe, mas tem um parque lá em São Lourenço que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no Brasil. Bem feito. Ó, você fala, você chega lá e você fala, mas onde você pela beleza do negócio, você fala, mas isso é na Suíça, não? É bastante turístico. É bom. É fantástico. É bom. Azeitona não é. E quer dizer que o maravilhoso São Vítor não tomou um frango fantástico e o Galo perdeu de 2-0. Que vergonha o Galo perdendo o ano, você viu, Domênico? Quando eu morava em São Paulo, Domênico, a galera conhece, eu morava na Zona Norte, aí no Tucuruvi, Tremembé, na verdade, né? Tremembé, Tucuruvi, tudo ali. Eu tô morando aqui em Minas, aqui. Tudo ali, ó. Eu sou de lá também, Tremembé, Tucuruvi, é ali. Zona Norte. Zona Norte. Já tá pegando o sotaque aí, pode popar? Pô, falta mais um aninho só, né, RG? Papopá? Papô. Pode crer. Fazer um cafezinho. E a comida pode crer, café é o elixir da vida. É bom. Esse é bom. Você gosta de comida mineira? É bom. Aí sim. Vem falar de azeitona. Puta coisa é bom, é bom, é bom. Cachaça, torresmo e tutu. Mas então você tem um cara aqui na mesa que agora ele tá. Ih, que exato, agora eu quero comida da Catalunha. É verdade. Tá todo cheiro de frescura. Uma paella. Fileu. Fileia, paeja. Lulentinta. Aquele bom azeite assim. Você gosta de lulentinta? Insutinta. Insutinta. Não gosta? Como não? Mas você já provou? É muito bom, nossa. E por que você não gostou? Eu não gostei. Na verdade, é igual feito com companheiro. Igual comida japonesa. Não, mas você não comeu no lugar certo. Não me convida pra uma lula bem feita. Você gosta de... Não, é lugar errado. Ostra. Nossa, ostra não. Ostra não. É bom, hein? Nossa, em Barcelona tem uma ostra. Aquela ostra, grande assim. Aquela grande nossa. Assim, e quando ela tá saudável. É. Porque quando não tá, ela quase te mata. É, mas tem que pingar limão na ostra. Coisa que mata que você tem que pingar o limão na ostra e chupar a ostra. Coisa, eu comi parede, pô. A ostra é normal. Time! Tricolor, né? Tricolor, né? Era bom. Mas não é bom. Mas você vê que coisa, né, Paulo? Se fosse há décadas aí, alguns anos atrás, você tá em Jesuânia, você tava falando assim, ó, perdeu lá que não chegou nem informação. Mas agora, meu amigo, fica sabendo de todos os lados, né? Todo lado, né, cara? Hoje em dia já existe as TVs fechadas, né, que tá de acesso, né? Fácil acesso, aliás. Uhum. Aqui eu não tenho TV fechada, né? Sim. Aqui em casa, infelizmente... O tempo é parabólico, que aqui só passa Campeonato Carioca, cara. Nossa, chato, hein? Passando jogão São Paulo e Corinthians, e você liga na Globo, tá passando Vasco e Barra Mansa. Nossa! Infelizmente. Aliás, parabólico é isso aí. A um barzinho próximo da minha casa, assisti um jogo no meio de um monte de corintiano, São Paulo tá uma naba, né, cara? Então, vou fazer o quê, né? Ô, Paulo, inclusive... Isso aí, não perdeu nada, velho, não perdeu nada, te poupou o esforço. Ele foi ver junto com os corintianos lá. Ô, Paulo... Mas os caras... de boa, né? Mas eu lembro que nessa galera, região... tudo junto, tranquilo. Eu lembro que essa região aí, geralmente, só passava jogo do Rio de Janeiro. E, inclusive, ali na região de São Lourenço, era Flamengo ou era Vasco o negócio. Isso. Ou era Flamengo ou era Vasco. É Vasco. Geralmente o Flamengo, que assim, eu já tenho parentes aqui em Minas, né? E assim, quando eu era criança, eu vinha pra cá, geralmente, quem se hospedava, quem treinava em São Lourenço era o time do Vasco e do Flamengo. Imagina. Na época do Romário de 95. Certo, certo. Mas isso não mudou, Sombra. Não mudou? Isso não mudou nada pelo seguinte, essas regiões, você sai aqui da capital e pega a partir de... Aqui só tem flamenguista. Bom sucesso pra frente, o que acontece? Como essas antenas comuns elas têm péssima recepção, todo mundo usa parabólico. Logo, você não tem programação local, você só tem programação nacional. E chegou de eu estar aí, por exemplo, ter jogo entre Cruzeiro e Atlético, mas quando tinha um jogo do Flamengo, meu amigo, era outra história. Não adianta ter jogo de Cruzeiro e de Atlético, era uma coisa. Quando tinha jogo do Flamengo, meu amigo, era reunião de lotar a porta de boteco. É outra coisa. Até por isso a torcida do Flamengo pode ser considerada assim tão grande, né? Graças à Rede Globo que faz esse favor aí. E até hoje, assim, a parabólica esquece. Agora, o amigão, rapidamente, porque estamos na sequência sem parar aqui do Estádio 97. Tá certo, sobrar. O que você vê de errado no São Paulo e o que deve ser feito para consertar? Então, com o elenco que a gente tem, eu só vou falar rápido também, né? Pela escalação ontem eu vi que foi totalmente errada, né? Realmente tá faltando um lateral esquerdo, infelizmente o Carlinhos não é um jogador que me agrada. Reinaldo também não é um jogador que me agrada, né? Quem não jogou? E Carlinhos machucado, né? E foi uma pena ter vendido, ó, é o que eu tô falando, foi uma pena ter vendido o Álvaro Pereira. Foi uma pena. Do lado direito, esse Bruno eu acho muito fraco, jogador fraco. Eu falo, por isso que tem um amigo aqui no bar, que só tem bar, né? Que torce pro Fluminense. E falou, cara, a melhor coisa que o Fluminense fez foi ter vendido esse Bruno pro São Paulo. Você vê o nível do cara. No Fluminense já não tava rendendo, né? O Fluminense também tá na decadência, né? Já que perdeu a patrocinadora. E o meio-campo também ontem, cara, não precisa falar que tava lento. Maicon, Ganso, o ataque Luiz Fabiano e o Kardec. Não tem um jogador de velocidade. Por incrível que pareça, um jogador que fez falta pro São Paulo ontem. Olha, você vê, o cara chegou ontem, Centurion. Você vê como tá ruim o negócio. O João Paulo fez falta ontem. aquele outro jogador. Pelé, Bosquilha, Messi. Bosquilha fez falta. Jogador, um jogador de velocidade tá faltando. Cristiano Ronaldo fez falta. Me diz uma coisa, será que nós estamos com algum problema? O São Paulo, na verdade, já tem um patrocinador, a gente não sabe. É o DNR. A Dersa, que é aquela coisa, tem uma não placa, não ultrapassa o limite de velocidade. PT tem um amarelinho. Só tem jogador que não passa dos 60, cara. É brincadeira. Botaram um radar ali. Acho que esse é o patrocínio, é mensagem subliminar que a Dersa tá passando pro povo através da escalação de São Paulo. Cheguei a essa conclusão. Meteram um radar lá no. Rápido não, vai devagarzinho. Tem de gente que fala que é o melhor elenco do Brasil, né? Mas é o jogo, é o famoso quarta e domingo, né, galera? Pô, meteu 5. Aí mete 5. Então tem que provar. Tem que provar, né? Aí mete 2x0 no 15, falou que foi o melhor time que nós pegamos, foi o 15. Aí pega um Corinthians, toma uma nava, cara. Não precisava nem chegar. Mas não precisa ser nem o Corinthians, né? Não precisava nem chegar no Corinthians pra eu entrar em desespero. Entrei em desespero contra o Santos. Ali já era. O Rogério salvou, né? Ali já era um termômetro. Não era o Corinthians, era o Santos, cara. Ali já era um termômetro. Se não fosse o mito, né, cara? Ô, Paulo. Coitado, decidiu esticar um pouco mais. Ô, Paulo, um abraço. Sofrimento. Manda um abraço aí, ô Sombra. Manda. Manda um abraço pra vocês todos aí. Acompanho vocês todos os dias pelo meu aplicativo. Tento ligar, eu achei bacana essa sem parar, fica mais fácil, fica assim, fica mais fácil. Mais dinâmico. Isso, mais dinâmico, dá né? Dá oportunidade pra todo mundo. Ligar e falar com vocês, eu sempre tô ligando já há um bom tempo, porque queria realmente falar um pouco mais com vocês. Legal. Mas não quero perder o tempo de vocês aí não, mandar um abraço pra vocês todos aí. Pena que o Rudy não tá aí hoje pra ele fazer uma imitação pra mim. Bacana aí, que eu queria ouvir o... Pupunha, hoje tá... O Tobias, cara. O Tobias é sensacional, é o melhor. Tobias é genial. Tobias é o melhor, né? Manda um abraço. Se você ouve ele, você tá bem. Você tá no mesmo, na mesma sintonia. Exatamente. E o Tobias jogou ontem, viu, Benja? Tobias tá virando... Tobias jogou ontem. Tobias tá virando o ídolo maior dos taxistas, se vocês não sabem. E o Tobias tá todo felizinho que ontem o Sombra deu uma... Impressionante. Uma banheirinha. O Sombra deu uma banheirinha. Você tem que ver ele sair da rádio. Pô, fiquei tão feliz de poder dar um presente. Você dá um presente e o Gnominho gostar. Ele jogou ontem. Ele era o atacante, ele era o cara de velocidade do São Paulo, você não viu? Eu dei o apresentinho pra ir a banheirinha dele. É que eu não vi ele, mas quem viu disse que ele ficou tão feliz, cara. Felizinho. Que bom, felizinho. Que bom. Felizinho. Então vai só mandar mais só dois abraços, só. Mano, só o Vinão de São Paulo. Que a Xuxa. Mandar um abraço pra um amigo meu, o Vinão, que eu passei o carnaval com ele lá no interior de São Paulo. Mas você passou o carnaval com ele, mas não vi não, né? Não vi não. Boa. Corintiano, gente boa, cara. Você passou com ele, você não passou o carnaval dele, não, né? Aaron. Aaron. Você também só tem nome com os amigos com nomes esquisitos. Mas é Aaron 18. Chamado Begão, velho. Degão. Pra finalizar. Pelopa, quadrilha aí. É, quadrilha. Quadrilha, isso aí é formação de quadrilha, velho. Um abraço pra vocês dois. Eu vou falar pra vocês que o pessoal aqui escuta vocês, porque acho que só eu que conheço o programa aqui, cara. Porque a cidade aqui tem 5 mil habitantes, velho. Amigo, todo mundo escuta. Então espalha pra nós aí. Abraço pra você, tudo de bom. Viu? E vai tomar um litro de água sulfurosa que tá melhor do que ver o jogo de São Paulo, tá bom? Só pra uma coisa, é o problema aqui que só tem flamenguista, não tem como passar, cara, senão os caras vão então deixa São Paulo, hein, é isso aí. Valeu, falou, fera. Valeu, cara. Valeu, cara. Abraço. Essa é a sequência sem parar, você viu? Como o ouvinte disse, é ágil. Momento sem parar, com 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar, Dudu. Verdade, vamos lá, mais um. Alô! Alô! Quem fala? Evandro! Tudo bem, Evandro? Beleza, Domênico? Beleza, Evandro do que é teu nome completo? Evandro Bolognese. Bolognese? É, adoro. Bolognese. Espaguete é bolognese. Hein? Eu adoro. Eu faço agora, muito bem. Agora, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 31. 3.1, RG. Hoje não. O que, que é hoje não? Mas há muito tempo teve uma música que fez muito sucesso. Qual música, gente? Ah, falava assim, aí a gente vai, Leandro, sensacional, Leandro, porque todo mundo pensou que você fosse brincar com o negócio da bola, que nem que é fácil, que é moleza, né, fazer. De trivela, um abraço ao meu amigo Rodrigo Bolonha, que vai entrar, Puff. Que vai entrar já, é o Puff, sabe qual é o nome dele? Puff. Por que Puff? É, porque ele é um ursinho Puff. E eu sempre pergunto pra ele. É muito bonitinho, né? Você pegava o Bolonha? Pô, pegava na casa, comida rapa lavada, 3 mil por mês, né? Na verdade, você me viu no carnaval? Puta, chato, você tava no carro. Você me viu no carnaval? No carro? Eu tava no carro da mocidade, né? Maria Pera, coisa mais linda. É, vocês não ganharam, RG, você viu que bonito que eu tava? Coisa linda. Sou maravilhoso. Quem é melhor ator que eu? Fala a verdade. Melhor? Melhor que eu. Ah, tem vários. Não, fala a verdade. Sim, tem vários. Quem é melhor? O Tarcísio Meira. Ah, tem, olha, o Tarcísio Meira. Tony Ramos. Tony Ramos. Lima Duarte. Ô, Antônio Fagundes. Tem um monte de mim, então, você não gosta. O Antônio Fagundes. Mas tem um monte melhor. Tem um monte. O Antônio Fagundes é melhor. Muito melhor. Ô, meu velho bairro. Vila Pires. Pires, que não é o Xícara. É o cara que... Tá... Tem um Vila Pires no... Olha, tem um Vila Pires em Santo André. Não sei se é o mesmo. Acertou mesmo. E tem outro. Como é o mundo, né? Ô, Martinha, você tá falando de comida. Eu quero comer lá espaguete ao vongole. É bom, hein? Eu gosto daquele putanesca, adoro aquele bagulho. Putanesca. Muito bom. O bairro dele me lembra Michael Jackson. É bom, né? Pires. Como é que é isso? Aproveitando que você lembrou de Michael Jackson. Michael Jackson. Tem a festa da véia dia 14 de março. Eu vou, né? No Palácio das Convenções do AMB. E o show de 30 anos dos Paralamas do Sucesso, hein? Só isso. Os ingressos estão vendendo muito, muito, garanta. Eu vou, hein? Deve dar sold out. Então, festaenergianaveia.com.br é o site pra você consultar. O soldado com isso que o senhor falou? Sold out. Sold out. Significa esgotado. Acabou. Pronto. Mas avisa, porque outro dia o Mota tava cansado, ele falou assim, nossa, eu tô sold out. Não, Mota, esgotado não é desse tipo de esgotamento físico. Peraí que eu botei a cabeça na parede. Não bate não, não você vai estragar a parede. É engraçado que ele é um cara cheio de dúvida, né? Eu tô com tanta saudade do passado. Isso certeza. Beleza, auditório! Ah, meu Deus. Humor fino, humor inteligente, humor flashback. Nossa. Para! E o ouvinte aí? Eu já falei qual o time dele. Já esqueceram de mim. Não, você não falou o time. O time? É. Futuro bicampeão da América, Corinthians. Ah, Coringão, mano. Coringão, mano. Ó, você quer mandar um chupa delivery pro Mota? Essa promoção não tá na rádio. Chupa bem gostoso. Aí, Motinha, logo pra quem? Toma, vem, ó. Adolescente com cólica. Vem aí, mano. Paulista 1439. Saiu às 8. Né, viu, hoje eu tô precisando. Senti o poder do templo, né? Ah, templo pronto, vai, é o templo, vai. Ai. É o templo de Itaquera. É, meu templo pai. Salomão. É. Chegou ali já era. Ah, né? Ali não tem pra ninguém. Ó, amigão, eu acho que a prefeitura da cidade de São Paulo poderia talvez colocar algumas placas aqui na cidade, espalhadas, pra que todo dia, pontualmente, às 6 da tarde, todos os corintianos se ajoelhem e rezem em direção a Itaquera. Ah, a bunda meu pra Deus. Cima. Todo corintiano com a bunda pra cima. Assim como os muçulmanos fazem na direção de Meca. Os corintianos deveriam fazer na direção do bairro de Itaquera, velho. Tá certo? Onde tá nosso Coliseu, o nosso Vaticano, tá certo? O nosso templo sagrado chamado Arena Corinthians. Aquele estádio tem algo mágico, amigão. Tem algo mágico. O Corinthians só perdeu na estreia, tá certo? Foi a fatalidade do destino. É pra tirar a zica, né? Com certeza. Porque depois dali, amigão, o time do Corinthians é praticamente invencível ali dentro. O Corinthians tem um aproveitamento de mais de 80% jogando em casa. E, mano, a última vez que perdeu o Libertadores... Nem o Barcelona tem 80% jogando no Camp Nou. A última vez que perdeu o Libertadores foi aquele jogo pro River, né? Foi. Jogando em casa. Foi. Não, mas agora fala sério, o time tá jogando muito. Eu tô falando sério, muito sério. Mas é verdade. Ó, o Bayern, gente, o Bayern, ele não tem um aproveitamento de 83% jogando em casa. Quantos jogos o Bayern jogou, você tá louco? Não importa. Tô falando que não tem aproveitamento. Quantos jogos o Bayern jogou e quantos tem o aproveitamento? Tem um aproveitamento? Não, se não tem chuva. O time de melhor aproveitamento jogando em casa é o Atlético Mineiro. No mundo, eu acho. Imagina. O empate é independente. Não, independente da América. Não, mas eles usam. É sociedade. Usa, mas é deles. Ô, amigão. Tá. Quem é o time que vai parar o Corinthians? Essa é a pergunta que devemos fazer no futebol brasileiro. Mas olha, o Corinthians está muito bem. Olha. Difícil, né? Penapolense. Vamos comprar as passagens aí para enfrentar o Real lá no fim do ano, né? O Evandro, o Corinthians está muito bem, é fato. Tirando aí um pouco do lado fanfarrão do mano, certo, o Corinthians está muito bem, taticamente está jogando muito bem, equipe muito bem montada. Só que aí, infelizmente, eu sou obrigado também a revelar uma outra situação. Vocês pegaram apenas um mal montado time do São Paulo. Cuidado, não, agora é o São Paulo, Não se iluda. Não vai desmerecer, não, o bagulho. Porque vocês... Porque a brincadeira de lado. E pegamos um mal montado Once Caldas também. Eu fiquei decepcionado com o São Paulo. Eu achei que ia ser porque... Pelo todo, assim, do jogo, eu falei, pô, vai ser o jogo do ano. E não foi. O Corinthians deve se empolgar pelo bom futebol que tem. Mas cuidado. O Santos foi muito pior pro São Paulo do que o Corinthians. Olha, eu tô falando sério, hein? Mas que o Corinthians respeitou, né? O que vocês estão se vangloriando de ter feito contra o São Paulo, o Santos também fez. E outra, há uns dias atrás, até o 15 de Piracicaba, tá? Não, mas eu não concordo com isso, não. Eu só tô dizendo que o São Paulo pode ser parâmetro como instituição. Como bola jogada em campo, não está sendo. Mas eu acho, Sombra, que o contexto que envolvia esse jogo do São Paulo e Santos... O São Paulo pode até ter entrado, talvez, aí com aquele pensamento de temos que nos focar na Libertadores. Era um outro lance. Agora o São Paulo jogando uma Libertadores, não tem o que falar. Vou me focar no quê? No Campeonato Paulista? Desculpa. Agora com relação ao Campeonato Paulista, o São Paulo pode ter poupado jogadores ali. Mesmo o cara estando em campo, o cara pode se poupar, o cara pode se preservar. Você acha que o São Lourenço, por exemplo, jogando em Itaquera, ele vai oferecer menos resistência que o São Paulo ou mais? Eu acho que é diferente, Portuga, porque o São Lourenço, ele é um franco atirador. O São Lourenço, o que ele fizer na Libertadores... Não, ele é campeão, mano. Mas tudo bem, foi um franco atirador, foi um kamikaze. Todo mundo sabe que o São Lourenço chegou ali a trancos e barrancos. E Deus lá sabe como conseguiu chegar. O São Lourenço é uma porcaria. Não é, não. Ele eliminou o Botafogo, o Grêmio e o Cruzeiro. Ai, nossa. Não, o Cruzeiro é bom time, mano. O Cruzeiro, sim. O Grêmio é copeiro. Mas você vai falar que o Botafogo é parâmetro? O Botafogo é uma porcaria. O Grêmio hoje é parâmetro? Não, Naquela época também não era. Não era assim. O Grêmio não passou dos grupos, gente. O Grêmio não ficou na primeira fase? Não, o Botafogo foi na primeira fase. Mas o Grêmio ficou também. O Grêmio foi nas oitavas. Tem chance de passar Corinthians e São Paulo ou não? Eu acho que passa os dois. Chance tem. Passa os dois. Eu não sei, não. O São Paulo. Não aposto, não. Eu acho também. Eu concordo com você. Vai passar Corinthians e passa São Paulo. Eu não vou apostar nada porque eu já perdi uma aposta hoje. Eu não sei, não. Olha, eu. O time do São Lourenço não daria, não. O São Lourenço não é apático desse jeito, não. O futebol que o São Paulo jogou até agora. O futebol que o São Paulo jogou esse ano até agora e boa parte do ano passado não credencia a nada disso. Não credencia, não. Nós estamos falando de um time que é campeão da Libertadores, tem bons valores, queira ou não. Exatamente. O Corinthians vai levar sorte de não jogar com a torcida. A não ser que essa derrota, mano. Na verdade, eu acho que é pior que a torcida. Que a torcida é melhor. Você acha que com a torcida do São Lourenço jogando no cangote? Sinceramente, é melhor porque o cara já entra com sangue nos olhos, né, meu? Agora aquele, jogo morno lá, não sei, é opinião, né? Eu acho que a torcida do São Lourenço ajuda muito quando joga. Não, com certeza, ajuda a favor e ajuda contra também, né? Para dar uma pressão neles lá, né? Mas desculpa, velho, quem tem que temer quem nesse duelo aí, velho? Desculpa. É o São Lourenço que temeu o Corinthians, tá certo? E o São Lourenço temeu o São Paulo. Oh, desculpa, na mano. Argentina, o Corinthians, velho, vai jogar contra o São Lourenço com portões fechados, Portugal. Sim, é um jogo treino bacana. Isso que levou sorte. Ô, Domênico, falar em Libertadores, vocês viram que absurdo? Ontem no jogo Palestinos e Boca, os torcedores do Boca foram apedrejar o ônibus do Palestinos. E confundiram o ônibus, apedrejaram o ônibus do próprio Boca. Tá brincando? O preparador de goleiro, o preparador físico, o preparador do goleiro foi atingido por pedra, quebraram os vidros do ônibus. Cara, a cabeça do cara. Você viu? Eles confundiram e apedrejaram o ônibus errado. Que absurdo. Bom, ô amigão, tá em Portugal, Evandro. Essa sequência sem parar, ligeira aqui com as participações dos ouvintes do Estádio 97. Um abraço pra você. Tudo de bom. Deixa eu falar uma coisa pro mano só. Fala, mano. Chupa, mano. Eu vendi um carro pro seu tio ano passado. Não pagou! Você acredita nisso, velho? Qual tio? Puta, eu não lembro o nome dele, rapaz. Ele mexe com seguro, se eu não me engano. É aquele que eu encontrei. É o Eugênio, não é o Eugênio? Não, Guilherme? Eugênio, isso mesmo, Eugênio. Eugênio. Pra ser seu tio tem que ser Eugênio. Tem que ser Eugênio. Sensacional. O mano é o chamito. Mas peraí, você deu um desconto bacana, velho? Lógico, lógico. Ele pior que ele é São Paulino, meu. É São Paulino. O Eugênio é São Paulino. Puta merda, ele é São Paulino. Ele que tem aquela sua prima bonita lá, que é pai dela? Todas as minhas primas são bonitas. Não, mas tem uma aí. Falou que tem uma aí que é top. Todas as minhas primas são bonitas. Não. E falou que tem uma que é top. Todos os meus tios andam armados. Não, todos os meus tios andam armados, é verdade. Estão corintianos? Já pensou? Oi? Todos corintianos? A maioria é São Paulino. Minha família, a maioria é São Paulino. Ah, e andam armados? Mas é verdade, todos são... Não, mas é verdade, gente. Todos os meus tios aí que eu conheço, eles andam armados aí, tanto em casa quanto fora dela. Então é melhor aí o pessoal tomar um cuidado quando for mexer com meu tio ou com as minhas coisas. Oi, Evandro, um abraço pra você, pode cara. Pode fazer mexer rapidinho, Sombra? Pode. Só a linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal, os outros esqueci. Ganhou um kit Bozano, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Parabéns, tá bom? Beleza, valeu, Sombra. Valeu. Obrigado. Valeu pela audiência aí, fera. Um abração. Mas a família aí. O Mota é o único que você manda chupar e ele agradece. Ele abre um sorriso. Agora eu vou falar do Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia, para economizar tempo e facilitar os pagamentos. O Sem Parar vem com uma baita novidade. Agora com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? É fácil, baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar com você em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E agora vamos falar de Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombrar. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela parte de esperta no futebol junto com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata essa sua pele surrada pelo tempo, queimada pelo sol, judiada pela vida. É, mano! Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar seu cabelo esperto, daquele jeito que você quiser. Uma franja, um topetão, enfim, você vai escolher o modelito, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Cuidado de homem! Cuidado de homem! Cuidado de homem! Tá se soltando hoje, hein? Ô, Domênico! Venenosa, ela é venenosa, tá. Isso parece... aí é bacana, porque eu dei uma ênfase, viu? Dei uma ênfase na assinatura do cliente. Tá parecendo a Cora, né, velho? Passou um avião de leve, passou um aviãozinho de isso, leve. Isso, é Chefinho, deixa eu dar uma última notícia, tá acontecendo uma coisa agora. O São Paulo trocou de site de venda de ingresso. Sim. Tá uma confusão, porque abriu, olha só, uma coisa é a melhor coisa, logo um dia depois, RG. Tem que vender ingresso contra o Audax, pro jogo final de semana, e abriu pra Libertadores, o pacote. Sim. Me diz o que tá acontecendo? Nada. Todo mundo tá confuso, ninguém consegue comprar, alguns compraram. Tem um pacote pra sócio-torcedor, pra não sócio-torcedor. Oh, eu tô tentando há 2 horas, não consigo. Tá todo mundo confuso. Os caras colocam um site no ar que não... Você tá 2 horas tentando, quer dizer, você tá fazendo o quê no programa? Ô, tonto, eu falo, eu posso mexer com o dedo. Mas você não presta atenção. Fica a dica aí pra direção de São Paulo, tentem vender o maior número de ingressos possível pra Libertadores nas próximas 72 horas, hein? Por que, Sombra? Tentem vender. Porque depois tem o jogo do Danúbio semana que vem. Depois que vendeu, não tem devolução, né? Isso quer dizer que os caras vão te sustentar. Isso! Também não é assim, chefe. Não é assim? Então me diz como que é. Vai ser mesmo. Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço. Eles estão vendendo pros 3 primeiros jogos. Mandar um abraço pro Rodrigo Martins, pra Amanda e um chupa pro Diego Nantes, que é São Paulo. Não, não chupa aí, não. Tá certo? Chupa é, não. Você falou da balada, ué. Não. Fazer o quê? Ah, Valdecino, me enche o saco, corintiano chato. Ó, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, no oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados. Você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Foi o nosso querido amigo Giovanni Cariello. Giovanni Cariello ganhou a camiseta do Estádio 97. Com apoio da Fit Camisetas, o parceiro do seu evento. Todos que entraram no ar também ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037-BONÉ. 3037-BONÉ. E olha, hoje o Ben já deu uma dica muito legal, hein? Muito bacana. Gosta de empinar pipa? Lembra? Então aguarde. Tchau. Peraí. Ah, o que foi? Tem horário político. Tem horário político? Não começou ainda? É, tem essa porcaria aí. É mesmo? Um pouquinho aí. Ah, vamos mandar um chupa dele.